Rádio Animu apresenta, diretamente de Paris, Olimpíadas 24. Olá, meus amigos da Rádio Mais Pelo Brasil, muito boa tarde. Demorou, viu? Demorou, mas chegou a hora. Começa, portanto, a cobertura da Rádio Animu nos Jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Vale ressaltar de que eu ainda não estou nas melhores condições, portanto, vou ficar apenas na cobertura e apenas na operação. Aqui é Ser Rodrigues quem vos fala. Você que está conosco desde o início da Animu sabe que a gente transmite as Olimpíadas. A gente começou lá em Tóquio em 2021 e agora seguimos para Paris 24. Daqui a pouco, para príncipe de conversa, nós iremos acompanhar a seleção brasileira jogando no basquete. A narração vai ser de Robson Nogueira e também vamos ter daqui a pouco Japão e Mali pelo futebol masculino. A narração vai ser de Natan Calvário. Lembrando que até o dia 11 de agosto a gente entra durante a madrugada, durante a manhã e também durante a tarde. A gente fica, não sei se ininterruptamente, não sei se é essa a palavra correta, né? Mas a gente vai fazer um esforço aqui para poder trazer tanto a parte otaku como também a parte esportiva. Lembrando que a mascotezinha, né, que você está acompanhando, para você que está no site animu.com.br, você vê de que a mascote da cobertura dos jogos é a Joana d'Arc, né, a padroeira da França, que é a mascote dos jogos, tanto na Rádio Animu como também na Rádio Mirai, combinado? E você, meu amigo, como é que você está? Você está bem? Porque eu não estou, eu realmente não estou, realmente, né? E então, para princípio de conversa, vamos saber o que está acontecendo. Primeiramente, nós temos vários eventos acontecendo. Daqui a pouco iremos abrir o sinal, porque o Natan Calvário está transmitindo também, juntamente com o Matheus Moraes e também com o Bruno Mioto, o futebol, a partida entre Iraque e Argentina. Tá um clima muito pesado lá. E agora há pouco eu estive narrando em off um jogo bem memorável, assim, bem estupendo, que foi a transmissão do esgrima. Daqui a gente teve a luta entre uma francesa e uma ucraniana. A ucraniana estava garantindo a vitória, pois não é que a francesa, no round final, conseguiu a proeza de poder virar o jogo e avançar para as semifinais. Meu amigo, só numa Olimpíada para ocorrer um negócio desse. Então, vamos aqui abrir o som para você entender melhor o que aconteceu agora há pouco lá no esgrima. Vamos lá? Lelebleu, vai curtindo aí a festa aí, o torcedor francês. 8 para a equipe da Ucrânia, 8 para Kharkova, 7 para Breton. No segundo round ela conseguiu diminuir a vantagem para 1, hein? Agora a Kharkova tá no beco sem saída. Ela vai ter que pontuar mais se quiser ir para as semis, porque a Breton vai tentar partir para cima, encurralando a ucraniana ali. A Breton conseguiu arrancar mais um ponto. A Kharkova conseguiu complicar ainda mais a vida da francesa. 9-7. Breton, com apoio da torcida, vai ter que buscar dois pontos. Já foi difícil buscar essa ronda de ponto logo no segundo round. 2-30. Olha a Kharkova ali. Mais um. Vai para 10. Correr atrás do prejuízo, volta a ficar com um ponto de vantagem. Vai tentar partir para cima a francesa. A ucraniana só recua. Hesita a ucraniana em atacar. Lá vem a Breton. Malou Breton tentando partir para cima. Colocou a ucraniana contra a parede. Empatou o jogo a francesa. A torcida comemora e não é para menos. ...10-10... por enquanto vai forçando um tempo extra. Vamos ver agora como é que vai ser. Vira o jogo a francesa. ...11 para Malo Breton, ...10 para Karkova. Agora é a França que está na frente. As duas no meio do tablado. Nenhuma das duas. Nossa senhora! Assumiu inteiramente o controle da luta francesa. Pra quem tava perdendo por 3, 4, 5 pontos de vantagem, agora tá dando 2 em cima da ucraniana. Parou. ...12 para a França, ...10 para a Ucrânia. Malo Breton por enquanto avançando para as semifinais. Enquanto isso, a ucraniana vai ficando pelo meio do caminho. Faltando 1:15. Ponto da França. Vibra muito o ginásio porque sabe que essa vantagem é boa. Tá valendo. Malo Breton por enquanto acompanhando o esgrima. Assume o combate a francesa. A Karkova tenta correr atrás do prejuízo. No meio do tablado. A ucraniana hesita em atacar. Mas por enquanto vai colocando a francesa encurralada. Vai encurralando a francesa por inteiro, mas não conseguiu! Mais um ponto! Mais um ponto da francesa! Malo Breton por enquanto 14-10. Tá valendo. Abre 4 pontos de vantagem. Pelo menos até aqui a gente nunca viu até aqui, pelo menos nessa luta, a gente não viu a francesa assumir tanta. Olha aí, ó, mais um. Deu 15. Fim de papo, portanto, Malo Breton tá nas semis. A ucraniana sabia da responsabilidade que teve, hein? Sabia e sabia muito. Haja visto também que estava na frente. Mas não suportou o caldeirão francês. Joana Dark lá do céu deve estar alegre, feliz e orgulhosa. Malo Breton avança para as semifinais e vai na busca por medalhas. Pois é, meus amigos, foi interessante essa luta entre a Malon Breton contra a Karkova da Ucrânia, né? Foi pelo esgrima feminino, jogo válido pelas quartas de final, inclusive foi um teste para saber se eu tô bom ou não da garganta. Eu diria que eu ainda estou um pouquinho bom, diria a princípio. Eu não vou me precipitar aqui de que tô 100% ok. Mas vai começar o basquete, o Renan já tá por aqui, mas vamos dar uma espiadinha lá no Discord. E pra você que quer participar dessa galera maluca do Discord, acesse discord.animo.com.br. Vem fazer parte dessa galera maluca. E olha só quem que tá acompanhando aqui, né? Gorigami também tá por aqui, o Wilfão Quebra Pratos também tá por aqui, João Pedro 9085, né, que estava curtindo a música que foi pedida. E o Renan tá dizendo, vai começar o basquete. Pois é, nós vamos pra lá agora. Daqui a pouco vamos pro basquete e vamos acompanhar Brasil, que vai pegar, lembrando que o Japão nas duas ocasiões agora há pouco ficou no quase, né? Vale ressaltar isso também. O Japão teve altas e baixas nesse primeiro dia, logo depois da cerimônia de abertura, que cá entre nós foi um horror, né? Diga-se de passagem, não tenho medo de dizer a verdade, mas enfim, vamos aqui, lembrando que quem vai fazer agora Brasil e França vai ser Robson Nogueira, comentário de Jorge Gabriel. E por volta das 2 da tarde nós vamos ter vôlei de praia Brasil e Marrocos no masculino, né? Lembrando que além disso vamos ter os flashes da final do skate de rua masculino. E às 20 para as 4 vamos ter as finais da natação. E às 4 da tarde, fechando o primeiro dia, vamos ter Japão e Mali pelo futebol masculino. Essas e outras atrações é o que está confirmado para os Jogos Olímpicos de Paris nesse primeiro sábado olímpico. Lembrando que iremos fazer o possível para poder transmitir durante a madrugada as primeiras competições ao longo desta Olimpíada, que vai ser até o dia 11 de agosto, combinado? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora diretamente lá para o ginásio. Será que a gente já tem sinal de lá? Vamos tentar trazer aqui para você. Vamos ver se já tem. Só um minutinho, galera. Vamos tentar aqui saber aqui. Vamos juntos. Vem com a gente. Você está nos acompanhando? Bem, parece que ainda não, né? Parece que ainda não. A gente está tentando aqui trazer para você o melhor. Então vamos aproveitar a ocasião e vamos saber como é que está o quadro de medalhação, né? Porque não demorou muito para poder sair as primeiras medalhas dessas Olimpíadas, né? Então vamos saber como é que está o quadro de medalhas dos Jogos de Paris. Ei, rapaz, o quadro de medalhas, fala a verdade, viu? Tá uma situação bem maluca. Porque a China chegou a faturar algumas medalhas na competição de tiro esportivo, mas eu diria a princípio que se a gente for levar em consideração a proeza americana e a proeza também da Noruega também, eu acho que a China poderia ficar um pouquinho mais pro lado de lá, né? Pra você que não sabe, essa música fez muito sucesso, é a Lords and Dons, né? É uma música bem conhecida. Quer ouvir um pouquinho enquanto eu busco? Vamos lá! Muito bem, vamos então saber como é que está o quadro de medalhas. A China, por enquanto, é a primeira colocada, 2 medalhas de ouro já conquistadas, que foi no... Um foi nos saltos ornamentais, outro foi no tiro esportivo, conforme falei para vocês agora há pouco. A Austrália, por enquanto, garantiu 1 medalha de ouro, agora há pouco, no ciclismo de estrada. A Inglaterra já conseguiu 4 medalhas, sendo 1 de ouro, 1 de prata e 2 de bronze. Os Estados Unidos até aqui faturou 1 prata e 1 bronze, lembrando que são os próximos anfitriões, né? Lá em Los Angeles, em 28. A Coreia do Sul, por enquanto, faturou 1 prata e o Cazaquistão até aqui faturou 1 bronze. Por enquanto, essas são as medalhas, por enquanto, já conquistadas. Lembrando que o Japão tem medalhas para conquistar na natação e no judô, até porque é onde o Japão é mais forte, evidentemente, na questão dessas competições. E vamos ficar aqui de olho também em outras competições, porque também tem o skate masculino daqui a pouco. Meus amigos, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para poder trazer para você as emoções do basquete Brasil contra a equipe da França no basquete masculino. Daqui a pouco estamos de volta. Rádio Animo, a rádio mais do Brasil. Daqui a pouco estamos de volta. A Rádio Animu está apresentando, diretamente de Paris, Olimpíadas 24. No site Mundo dos Otakus, você fica por dentro das principais notícias que acontecem no cenário dos animes, filmes, mangás, games, eventos de cultura geek e muito mais. Aqui você fica muito bem informado dos últimos acontecimentos no cenário. Nosso site também está fazendo recrutamento para a galera que é amante de anime e quer um espaço para escrever suas matérias ou postar artigos. Venha fazer parte da família do Mundo dos Otakus. Acesse mundodosotakus.com.br. No site Mundo dos Otakus, você fica por dentro das principais notícias. Procurando bons animes para assistir? Então Shinfansubs é o seu lugar. OVAs, ONAs, filmes e muito mais. Chinfansubs, uma forma diferente de legendar. chinfansubs.blogspot.com. Desde o início, sabemos que o corpo é feito de ritmo. Desde o início, sabemos que algo grita dentro de nossa alma. Deu um motivo e essa força se manifestará. Te convido a embarcar nessa grandiosa aventura. Para que seus domingos ganhem mais vida, mais cor, mais rock. Muito J-Rock de extrema qualidade. Para que tudo faça sentido, às 4 horas estarei lá. Dolarox. Anima. Siga a Rádio Animu em nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que está acontecendo, tanto em nossa rádio como no vasto universo otaku. Sigam arroba Rádio Animu nos nossos perfis do Instagram e no Twitter. E curtam a nossa página no Facebook. facebook.com/Rádio Animu. Sempre que personagens fazem aniversário, nós informamos e compartilhamos com carinho, além de você ficar por dentro de toda a programação ao vivo e muito mais. Então, se você ama a nossa rádio e nossa equipe, não perca tempo e segue nós! otofansub.blogspot.com. Acesse o Otofansub e aproveite de graça e sem anúncios o acervo de projetos atualizados frequentemente de animes, tokusatsu e doramas, com foco em obras que só lá você vai achar em português. Otofansub, de fã para fã. Conheça o Weekly Jump Box, ou WJB, um grupo que comenta sobre diversos mangás, indo das obras mais desconhecidas até os maiores sucessos da atualidade. Venha ouvir semanalmente sobre os capítulos atuais dos seus shounens favoritos, como One Piece, Jujutsu Kaisen e Boku no Hero. Você não pode deixar de conferir um projeto fora da caixa como esse. Conheça a seção do Spotify ou YouTube, pesquisando por Grupo WJB. Conheça o portal Evangelion BR, o maior portal sobre o anime Evangelion do Brasil. Notícias e novidades sobre o mundo dos Evas e Anjos. O local possui diversas teorias e explicações sobre o anime. Mangás inéditos no Brasil traduzidos. Fala também sobre figures, cosplay, arte dos fãs e muito mais. Visite www.evangelionbr.com. A Rádio Animu volta a apresentar, diretamente de Paris, Olimpíadas 24. Bem, meus amigos, nós estamos de volta. Vamos agora para o sinal do basquete. Lembrando que daqui a pouco a gente também acompanha as finais do judô. E qualquer informação a gente traz para você. Portanto, vamos agora. Vou ver se eu consigo narrar, gente. Porque, conforme você já sabe, eu não estou com a menor condição, até porque não estou bem da garganta. Mas vamos lá. Por enquanto, o jogo segue 7 para o Brasil, 4 para a França. Lembrando que esse é o jogo mais aguardado, inclusive. 10-4 é o placar por enquanto. Seleção do Brasil, por enquanto, fazendo a festa aqui em Paris, diante dos 11 da casa. Vai tentar o time da França. Davi Lançamento agora com 32, joga a bola para dentro do garrafão, consegue domínio ali, foi derrubado ali o Gabriel. O jogo está paralisado agora com 10-4, 6-38 para o final do primeiro quarto. Está só começando, portanto, os Jogos Olímpicos até aqui por enquanto. Gorigami falando assim, ó, o basquete hoje da Animo será em rede, né? É, olha, na verdade é o seguinte, o Robson Nogueira iria fazer a transmissão, só que acabou dando um problema, né? Portanto, aí não teve jeito. Aí agora eu tô fazendo a transmissão aqui, lembrando que a qualquer momento a gente pode ir lá pro judô, porque tá tendo disputa por medalhas por lá e o Brasil e o Japão pode estar na batalha. Léo Dias acabou fazendo aí essa primeira parte, então por enquanto vai ficando por isso mesmo até aqui. Mas aí não teve jeito ali. Mas vamos lá. Mas vamos lá agora, arremesso de lance livre, caiu a bola da seleção francesa. Caiu a bola da França. Vamos lá então, até aqui por enquanto... Se tiver o Japão na disputa. Até aqui por enquanto cai essa bola, não consegue mais uma vez. 10 a 5 é o placar por enquanto. Cima da seleção brasileira aqui com a bola dominada. Tentou a jogada para dentro do garrafão. O lançamento agora, essa jogada agora pro meio do meu fio. O lançamento agora, essa jogada agora com o Leo Dias. Leo Dias é dominando por ali, por enquanto dominando a bola, seleção do Brasil. Lançamento, Brasil jogando de verde. Vai tentar para dentro de garrafão. O lançamento agora vai tentar de 3. Lançamento, quase que cai essa bola, não consegue. Foi difícil ainda a marcação. Tentou a jogada da seleção da França. A França vem chegando. Tenta mais uma vez a chegada do número 85. Essa jogada agora pela direita. Recuperação do time brasileiro. Brasil já chega. Lá vem lançamento. Agora consegue domínio. Boa bola. Agora pelo meio do garrafão. Ah, pra fazer uma enterrada de mestre. Enterrada sensacional do Brasil. Que agora faz 12 a 15. Com 5:50 pro final do primeiro quarto. Tentou uma jogada bonita, o número 45 lançou muito bem ali, foi apenas uma tabelinha para poder o 45 receber de volta e mandar lá dentro, enterrando a cesta francesa. E que ainda teve mais dois lances livres como direito. Lá vem o 45, arremessou, errou. Errou, mas ainda tem um lance livre ainda a seu favor. Ou não? Eu acho que não. Vamos lá então até aqui, lembrando meus amigos ouvintes, para você que está ligado aqui na Rádio Animo, na Toca Vara daqui a pouco vai me chamar para poder trazer as emoções do judô, porque tem disputa por medalha para o Brasil e também para o Japão daqui a pouco. Enquanto isso, vem a seleção da França, tenta arremessar no meio do garrafão, não conseguiu espaço, só que já não está valendo mais nada. E aqui por enquanto 12 para a seleção do Brasil, 5 para a seleção da França. Está só começando os jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. A galera vai conversando também no Discord até que realmente o Brasil está ditando ritmo de jogo nesse início. Vai acompanhando, você vai curtindo aqui as emoções. Gurigami está dizendo assim, eu não sou o tipo de pessoa que acompanha basquete, mas tudo que o Brasil ganha eu gosto. Skate tem bons participantes brasileiros, até o feminino, com a boa promessa da fadinha Raíssa Leal. Não é à toa que o campeonato mundial foi dela, né? Ela dominou mesmo, né? E a expectativa está alta, inclusive, para o skate. Lá vem a seleção brasileira com o número 9. Lançamento aqui, o Brasil jogando de verde. Tenta ali o número 9, lá vem lançamento. Encara a marcação francesa, quase que ele consegue fazer aquele enterrado legal. Lá vem de novo o Brasil, tenta a jogada um pouco mais atrás. O Brasil chega, lá vem o lançamento agora, vai driblando a zaga francesa dentro do garrafão. Não conseguiu espaço, o jogo está paralisado. Está dando bola para a França. O Maidio não está entendendo nada. Na hora do arremesso, ele foi derrubado por um jogador francês. Que ainda é. Que ainda teve o trabalho de acabar, barruando no jogador da França, né? E aí acabou caindo. 12 a 5 é o placar por enquanto, né? Lembrando que daqui a pouco às 4 da tarde tem Japão e Mali. Natal Alvaro vai estar abrindo a transmissão. E lembrando que daqui a pouco. A seleção brasileira, a seleção daqui a pouco vamos ter judô, os flash do judô ali com o Nathan Cavari. Lá vem a seleção da França. A França chega, tenta atacar por ali, arremessou de 3, a bola bateu no aro, persiste a França, recuperação, olha a confusão na grande área, caiu a bola francesa. 2 pontos a mais para os anfitriões, por enquanto 12 a 7 a vantagem. É de até 5 pontos. Brasil e França. É o Brasil contra os donos da casa. Rapaz, se locutor com a garganta ruim consegue falar nessa velocidade e qualidade, imagina. Eu não quero nem conhecer ele com a garganta boa. Rapaz, na verdade, eu acho que foi questão de sorte também, viu? Porque foi depois do Anime Friends que eu comecei a adoecer, né? Porque senão estaria na ativa já desde a última terça-feira. Mas infelizmente não rolou, né? Eu tô me recuperando agora e também não posso abusar muito da bondade. Lance livre para a França. Arremessou no aro. Vai tentar a França de novo. do meio do garrafão, para dois pontos, lançamento, fora dela, jogou pro 12, no meio ali, fora do garrafão, quase que cai a bola. Recuperação da equipe do Brasil. Você acompanha aqui na Mais Meio do Brasil os jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Estamos com o basquete masculino. Agora há pouco você acompanhou o esgrima, pelo menos um flash dele. Lá vem a seleção brasileira. Jogou a bola para o 32, lá vem o número 6 ali na boca do lançamento. Agora na boca da garrafa, lá vem o lançamento agora. Invadiu o garrafão, não consegue espaço, o jogo está paralisado. A torcida joga junto, inclusive, né? Estamos vendo o número 32 ali, na hora do lançamento aqui, todo mundo aqui tentando pegar o máximo possível, mas não consegue. Vai ficar de graça essa bola para a seleção brasileira. A galera vai curtindo aqui nas ondas da Rádio Animo. Lá vem a seleção brasileira. Tentou o lançamento por aqui, só que ele não está valendo mais nada. Lembrando que está havendo disputa por medalha no judô. Vamos então aproveitar e saber como é que está o judô. Alô, alô, Natan Calvário, que está lá no tablado. Vamos ouvir. Ouvir também através dos aplicativos RádiosNet e CX Rádio. Rádio Metrô, cada vez melhor, parceiro da... Ele está no intervalo, né? Ai, ai, ai. Mas vamos embora. Lá vem a seleção da França ali, que não consegue ali o espaço um pouco mais atrás. Tentou a jogada, foi difícil a marcação, não conseguiu. Mais uma vez ali, o time da França tentou fazer ali pressão, mas não conseguiu, né? Aí não tem o que fazer. Estamos acompanhando as emoções do basquetebol, para você ligar aqui nas ondas da Rádio Mirai. E vamos embora, lá vem o número 7. Tentou o número 12, ali na chegada perigosa, quem é que chega? Lançamento, roubada de bola do Brasil, o Brasil parte para o contra-ataque. Invadiu o garrafão, lançamento na boca de frente pro crime, lançamento, fogo no boné do guarda, não conseguiu espaço, bola brasileira ainda, arremessou, vai tentar enterrar, mas não conseguiu, bola francesa, resposta da França de longe, a bola bateu no aro, vai voltar o Brasil agora lá pro meio do garrafão, por enquanto o jogo segue no placar de 12 a 7, 3 e 10 pro fim do primeiro quarto. Lá vem a seleção brasileira. Tentou a jogada um pouco mais atrás. Vai tentar novamente o lançamento. Lá vem o número 11 ali. Arremessou de 3. Cai a bola do Brasil! Caiu essa bola espetacular! Caiu a bola brasileira! Por enquanto, 15 para o Brasil, 7 para a equipe da França. Por enquanto, 2,75. Vai cair a bola. Teres também! Caiu a bola da França também, hein? Respondeu à altura os anfitriões. 15 para o Brasil, 10 para a França. Lá vem o Brasil de novo. Para dentro do garrafão, só que o jogo está paralisado. A situação é gravíssima agora para o lado da seleção francesa, viu? Apesar dos pesares. O jogo está paralisado agora. Lembrando que daqui a pouco a gente vai com o judô. Enquanto isso, está vendo alteração na seleção. Muito bem. Tá só começando, portanto, os jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Enquanto isso, tá havendo uma discussão por parte dos árbitros para saber o que foi definido. E aí, parece que vai ter lance livre. Cristiano Felício, 2,16 para o primeiro arremesso. Acertou. Não adiantou de nada. Vai a francesa. Vamos agora para mais um arremesso. Cristiano Felício, por enquanto, 16 para o Brasil, 10 para a França. Vai para mais um arremesso. Acertou também. Abre 7 a diferença, a seleção brasileira diante da França. A França tenta responder. Daqui a pouco iremos pegar a relação das escalas até aqui. Enquanto isso, lá vem a seleção do Brasil. A França tenta puxar um pouco o contra-ataque da vida. Lançamento agora com o número 7. De dentro do garrafão, mas a bola não consegue cair. O número 7 da seleção francesa, por enquanto, 17 para o Brasil, 10 para a França. Já foram duas roubadas de bola da seleção brasileira só nesse primeiro quarto aqui. Vai para a bola número 2 da seleção brasileira. A gente não tem as escalações aqui, até porque eu não fui nem relacionado para essa partida. Eu estou fazendo aqui porque o Robson não conseguiu. E eu não estou nem nas melhores condições, viu? Lá vem a seleção brasileira. Jogou ali para o número 2. Lá vem o lançamento agora. Prepara o lançamento. Invadiu o garrafão. Vai tentando ali mesmo. Vai cair, vai cair, caiu! Caiu mais um para o Brasil. Por enquanto, 19 a 10. 1:30 para o final. Vai tentar mais uma vez o lançamento. Roubada de bola brasileira. Não consegue. Nossa! Felício ali, rapaz. Um gigante ali no setor defensivo da seleção brasileira. Deixando essa bola bem... Deixando, não passa nada, rapaz. Pelo amor de Deus, eles aqui, fome. Fome do nome aí, do inimigo aí. Ai, meu Deus. O Alucard tá dizendo aqui, ó. Acho que meu é bom pra garganta. Pois é, né? Se tivesse, né? Aqui não tem. Eu dependo da maçã. Pablo César, que jogo no basquete sendo aí. O Brasil tá amassando, vamos lá. Mas é lance livre para a seleção da França. Arremessou, guardou. Por enquanto, 19 a 11 é o placar por enquanto. A seleção francesa está cheia de jogadores da NBA, né? A pergunta é, quem são esses jogadores, né? Que até agora a gente só tá vendo um time em campo, por enquanto, um quadro até aqui. A não ser que a França tenha, sei lá, algum tipo de alguma carta na manga e faça com que a França possa reagir de maneira que ninguém estava esperando, né? Porque o Brasil, por enquanto, é que está dominando a partida. Lá vem a seleção brasileira. Aí com o número 9 da seleção brasileira, agora o Iago, número 2. Iago tenta invadir o garrafão. Lá vem o lançamento. Quase que deu certo. Bola da seleção francesa. A França tenta a reação. Vai tentar do meio da rua. Caiu a bola da França. 3 a mais para os anfitriões. Cai para 4 a diferença. 19 para o Brasil, 15 para a França. Alô, Cé, boa tarde. Alô, Dolode. Miguel Dolode que está acompanhando direto de Minas Gerais. 19 para o Brasil, 15 para a França. No momento em que agora, pelas vaias, nota-se que pode ser algum ataque do Brasil. E vamos lá. Lá vem a seleção brasileira agora mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez essa chegada. Daqui a pouco o Pablo César. Vamos aproveitar, já que o jogo está paralisado. Alô, alô, Pablo César. O que você tá achando do jogo, hein, Pablo? Bola de três. Merda. Agora cai com baixo pra... Rapaz, o cara falava... Ai, ai. Falar, cara, os caras, pô, no último draft, pegaram um monte de jogadores da... sabe? Franceses. Então, a França já tá assim, nesse ano, no próximo, o cara, ela vai estar foda, entendeu? Ai, ai, não é pra menos, viu, Pablo? Pelo amor de Deus. Quanto isso, lance livre pra seleção brasileira, rapaz. Eu pensando que o Pablo poderia ter mandado algum áudio pra me tocar ao vivo, mas o cara, que merda. Ai, ai, ai. 20 a 15. Errou o lance livre. Vai tentar mais uma vez a chegada, não conseguiu espaço. Por enquanto vai ficando por isso mesmo, o jogo 20 a 15, 41 segundos. Daqui a pouco nós iremos diretamente lá para o judô, onde Nathan Calvário está acompanhando as emoções do judô até aqui. Enquanto está vendo uma confusão ali, não. Na verdade é movimentação dentro da quadra. Vamos acompanhar daqui a pouco tudo isso muito mais aqui para você, ligar aqui nas ondas da Rádio Mirai e também na Rádio Animo. Lá vem a seleção do Brasil. O Brasil tenta chegar pelo lado direito. Lançamento agora, Felício. Lance livre, hein? Lance livre. Aí não tem condição. Não tem a menor condição de contestar um lance como esse, não, porque o cara foi travado. Completamente travado. Vamos lá. Enquanto isso, a galera tá acompanhando até aqui por enquanto. Cristiano Felipe vai jogar no Japão. É bem lembrado, né? Lá no... na B-League. Lá vem Cristiano Felício. Agora para mais um arremesso. Por enquanto o jogo segue no placar de, por enquanto, 21 a 15. Vamos agora para mais um lance livre até aqui. Outro lance livre da seleção brasileira. Cristiano Felício arremessou. Acabou errando. Bola da seleção da França. Daqui a pouco também entraremos em rede com a Rádio Metrô. Ronald Luz já está pedindo aqui a autorização. Está concedida, Ronald. Vamos lá. Lá vem a seleção do Brasil. Até aqui, por enquanto, 18 segundos para acabar o primeiro quarto. A gente vai daqui para o judô. Seleção brasileira por ali com a bola dominada. Tenta partir para cima. Não tem muita pressa também. Invadiu o garrafão. Último lance é brasileiro. Cai a bola do Brasil. Acabar o primeiro set de maneira espetacular. Pelo amor de Deus. 23 a 15 é o placar deste primeiro quarto. Muito bem, vamos agora para o judô. Alô, alô, Natan Calvário, como vai você, meu amigo? Como é que está as atrações aí no judô? Vamos embora. E garante aos prantos a sua medalha de bronze. Ela saúda a galera, vai à festa. A primeira medalha a favor da França nessas Olimpíadas de Paris, enquanto ela vai abraçando ali alguém importante dali. A Screen Buckley fez uma campanha muito boa nessas Olimpíadas, né? Durante a primeira fase, ela que foi a medalha de bronze, né? Fatura o bronze, vai à festa, passou pela primeira fase nas oitavas de final pela tunisiana Omaima Beyoudi. E também na fase de quartas de final acabou caindo para a nossa Tsunoda, que daqui a pouco vai enfrentar a jogadora lá da Mongólia na busca pela medalha de ouro. Aí na repescagem tirou o assunto escuta e agora nessa disputa pelo bronze enfrentou a Martínez e venceu. Estamos ao vivo para Animu. Daqui a pouco você da Animu vai acompanhar a Natsumi Tsunoda. Ainda vamos ter mais uma luta aqui com a Biba Abuzakhnova enfrentando a Tarababa Ufat. Nomes difíceis, mas vamos embora. E daqui a pouco, quando bater lá perto uns 10, 20 minutinhos no máximo, teremos a Tsunoda, a Natsumi Tsunoda, enfrentando a mongolesa Basanku Bavudorj. Vamos ver o que vai dar, você está acompanhando aqui com a gente. Ok, Natan. Obrigado aí pelas informações, portanto, Tsunoda. É, luta daqui a pouco, né, valendo medalha. Ressaltando também de que nesse momento está ocorrendo o Babu Fati da seleção da Suécia contra a Abuzakhnova. Abuzakhnova. Meu Deus do céu, cara. Nossa senhora. Do Cazaquistão. E são duas lutadoras que estão brigando por medalhas. Daqui a pouco também a gente entra em contato com o Natan Calvário e também com outros parceiros também. Lembrando que o Pool Olímpico está sendo formado também pela Rádio Metrô, Rádio Outra Dimensão e Rádio Mirai. Enquanto isso, também a seleção do Brasil, por enquanto, 25 a 15, já começou o segundo período. Olha só a liberdade que o Felício estava tendo para receber essa bola. Não conseguiu, hein? Primeiro quarto, portanto, 25, 23 a 15. Tentou ali o lançamento. Sai jogando o número 2. Vamos tentar pegar melhor esse lançamento aqui. Lá vem a seleção da equipe do Brasil. Vai tentar de fora, de dentro. Cai a bola do Brasil. 27 a 15, paralisado o jogo. Jogo paralisado por aqui. Lembrando que além está vendo também canoagem slalom. Ainda está ocorrendo ainda também por enquanto. Lembrando que agora há pouco tivemos a vitória da Espanha contra a República Dominicana por 3-1. Time esse que está indo bem, inclusive. A Argentina meteu 3-1 no Iraque, né? Depois daquela polêmica, né, do jogo contra Marrocos. Pelo Rugby Sevens, a Irlanda venceu os Estados Unidos por 16-14. No tênis de mesa, por enquanto, do Brasil, está rolando Aishi e o Takahashi contra Robles e Chao da Espanha. Por enquanto, está dando Brasil e Espanha até aqui, por enquanto, né? Lembrando que ainda tem outros eventos a correr também. Agora há pouco tivemos a derrota japonesa para a Coreia do Norte em duplas mistas. E agora, pelo boxe feminino, a Nigina Uptamova do Uzbequistão ganhou de W.O. da Iona Ayad da seleção do Egito. São as informações que chegam para nós até aqui. Lembrando que pelo Rugby Sevens, na disputa pelo 12º colocado, 11º na verdade, o Japão perdeu por 21-10, foi massacrado inclusive na primeira fase, né? Aí não tem o que fazer. No futebol, por enquanto, 1-0 Ucrânia contra Marrocos, 1-0 Egito contra Uzbequistão. São os jogos que estão ocorrendo no momento no futebol masculino. Por aqui, Brasil e França, 27-15. Lá vem a seleção brasileira, cai a bola da França. Essa acabou mandando essa bola lá pra longe, hein? Tá incrível. Mas foi bem difícil na hora quando a seleção francesa tentou puxar, não conseguiu ali a menor possibilidade. Enquanto o jogo já tá paralisado até aqui por enquanto, bola da seleção brasileira. O Brasil que está jogando nesse exato momento com seu uniforme totalmente verde, diga de passagem, né? Tá bem bonito de acompanhar. Bem, a gente está aqui com a lista das equipes, né? Portanto, vamos acompanhar cada detalhe. Lá vem a seleção francesa. A França com o número 8 ali, o Cordinier. Cordinier jogou essa bola para Albice. Albice arremessou de longe, não conseguiu. Lá vem o Brasil. O número 2 é o Santos. Santos está jogando com a bola dominada. Lá vem Iago. Iago Santos com a número 2 na camisa da seleção brasileira. Tenta abrir espaço ali, portanto, ali o Huertas. O Huertas jogou essa bola. Iago, por enquanto, mantém a bola dominada. Felício, que é o pivô, tentou a jogada. Felício está livre. Prefiro jogar essa bola para Benite. Só que o jogo está paralisado. O Iago não entende o que está acontecendo. Só que o jogo está paralisado. Lembrando que o árbitro da partida é o Castilho. Acho que é bem o argentino, até porque não mostra exatamente, né? O treinador do Brasil é o Petrovic da Croácia, né? Vamos lá, lá vem a França. A França tenta sair jogando um pouco mais atrás, agora com o Cordinier, agora joga a bola para Fournier. Lá vem Fournier agora com o lançamento, tentou mais uma vez a jogada perigosa um pouco mais atrás, não conseguiu ali o lançamento. Tentou a jogada um pouco mais atrás, foi difícil. Alô, Eliere. Nosso querido diretor-geral, nosso senpai da garotada, né? Alô, Cê, todo mundo te ouvindo aqui no trabalho, gostando bastante da sua narração. Obrigado, Ariel, obrigado a todos que estão ouvindo a Mais Meio do Brasil nesses jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Um detalhe interessante é que eu não estou nas minhas melhores condições, né? Conforme é de conhecimento de muita gente, depois do Anime Friends acabei adoecendo e não foi fácil a minha recuperação. Eu não estou 100% ainda. Mas tô dando conta do recado. Daqui a pouco o Natan Calvário deve assumir a transmissão do judô. Enquanto isso, lance livre para a seleção da França. Arremessou, guardou. Nando De Colo é o nome do francês. Lembrando que estamos no segundo quarto. Vamos agora para mais um arremesso. Arremessou, guardou. Por enquanto o jogo segue no placar de 27 a 19, 7 a 12 pro final. Se manda o Brasil, Iago! Derrubou em plena corrida. Aí. Aí não dá, né? A torcida vaia. Só que, cara, com todo respeito, se queria a camisa, espera o jogo terminar. Porque, mano, o Tilequina, em plena corrida, se isso fosse futebol, ia ser vermelho direto. Derrubou o Iago com o cara com a bola dominada na corrida e sem ninguém pra poder parar ele lá na frente. Aí não tem condição, meu amigo. 27 a 19, 7-4 pro final da segunda etapa. Lembrando que vai haver uma pausa depois da segunda etapa. E aí só volta depois de 15 minutos. É tempo suficiente pro Natan também se organizar aí, para poder trazer para você as emoções e as informações do judô. Lá vem a seleção da França. Olha o gente. Nossa! Enterrada do Lessot. Enterrou legal o Lessot agora, viu? 21 a 27. Lessot persiste. Vai tentar chegar para cima do Iago. Iago responde pro Felício. Briga de igual para igual. Felício não conseguiu. Bola francesa. A torcida joga junto. Lá vem a França. Fez o giro. Perdeu a bola. Bola brasileira. Jogo paralisado por aqui. Por enquanto, basquete masculino. Até aqui, por enquanto, o jogo segue no placar de 27 para o Brasil, 21 para a França. Para você que está ligando o rádio agora, muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. No primeiro quarto tivemos a vitória da seleção brasileira por 23 a 15. E agora estamos vendo aí a seleção brasileira, por enquanto, mantendo o ritmo. Só que dessa vez parece que a França começou a partir para cima e já com tudo, hein? Bola brasileira. Vai tentar jogar um pouco mais atrás ali o Mind. Mind joga a bola para Neto ali, que está jogando com o De Paula. De Paula, o lançamento agora de volta ali para o Felício. Felício invadiu o garrafão. Voltou um pouquinho mais para fora. Bateu no pé do cidadão e vai para fora. Bola francesa. Olimpíada de Paris. É aqui, Nanimo. Vai tentar mais uma vez o lançamento. Até aqui, por enquanto, a seleção da França. A França invade o garrafão. Por enquanto, 27 a 21. 5:50 para o final. O jogo está paralisado. O senhor Matheus Cariou. Por incrível que pareça, parece que o COI agora não divulga mais a nacionalidade dos árbitros. Bruno Caboclo acaba de entrar. Bruno Caboclo, o 51 do Brasil. Até aqui ele tem 3 faltas cometidas. Evidentemente ele vai ter que sair, porque senão, se ele cometer mais 2 faltas, tá expulso. Enquanto isso, lance livre para a seleção do Brasil. A França inteira tá com o time. Escuta aí, ó. Isso aqui é som ao vivo, gente, direto de Paris. Evidentemente, qualquer equipe que for jogar contra a França, ainda mais agora que nessa Olimpíada tem a volta do público, evidentemente a torcida vai jogar junto, não é pra menos. Lance para a França. A França tenta uma reação clara. Lá vem o número 6. Pra dentro do garrafão, lançamento. Mitilica, jogo paralisado. E ainda nem caiu a bola francesa. O jogo está paralisado. A torcida vaia. Todo mundo parte para cima do árbitro. Vamos tentar entender melhor. O Nitiriga foi tentar armar a confusão. Derrubou ali o mãozinha. E na hora de fazer o arremesso, na hora de colocar para dentro da cesta, não conseguiu. Lessot por ali. O Mãozinho tá marcando um dos jogadores franceses. E agora vai pintar mais uma substituição. É difícil fazer algum palpite sobre como vai terminar esse jogo. Mas é o seguinte, eu acho que só por uma questão de má sorte ou falta de atenção é que o Brasil perde esse jogo. Que o Brasil estava dominando o primeiro set, a não ser, como eu estava falando lá no intervalo, que a França possa ter alguma carta na manga. Lá vieram de novo! Tentou de três e conseguiu! Três pontos a mais para a França. Cai para três a diferença. Vai tentar buscar. Aonde é que eles vão atacar? Aonde é que a França vai atacar? Porque ela vai atacar. O Brasil está com a vantagem, mas está encurralado. Paralisa o jogo até aqui. E, meus amigos, vamos aproveitar já que estamos no tempo técnico, porque vem aí Tsunoda do Japão brigando por medalhas. Vamos lá! Na busca pela final. E agora teremos a grande final. Prepare o seu coração. Prepare as suas emoções. Se caso o ouro vier, prepare as suas lágrimas. Porque agora é hora. É momento de decisão. Não tem pra onde fugir. É agora ou nunca. É tudo ou nada para Natsumi Tsunoda. Na busca pelo ouro olímpico. Tsunoda, que é a quarta melhor do ranking, enfrenta a Bavudors, que é a vice-líder do ranking. Judoka! O árbitro do certame é o Mathieu Bataé, da França. Ele será o responsável por, quem sabe, arbitrar o ouro olímpico, o primeiro ouro olímpico do Japão nessas Olimpíadas da Era Moderna da cidade de Paris, capital francesa. Boa sorte a nossa grande guerreira e gloriosa Natsumi Tsunoda, concentrada, disposta aí a vencer a segunda melhor do ranking. Que assim seja a vitória do Japão ao final dessa luta. Detalhe, as duas venceram em todas as partidas que fizeram, em todas as lutas que tiveram, por ippon, antes mesmo da luta acabar. A Bavudors, idem. Aí a Bavudors vai ser a oponente final, né? Lembrando, independente do que acontecer agora nesse jogo, nessa luta aqui, o Japão já tem uma medalha olímpica garantida. Medalha olímpica garantida. Resta saber se será o pódio mais alto ou se vai ser o segundo lugar com a medalha de prata. Prepare o seu coração. O árbitro francês chama a Bavudors e a nossa atleta japonesa, que é a Tsunoda, para quadra, para o tatame. Começa a luta pelo ouro olímpico a favor do Japão. Vamos lá, Tsunoda. Isso. Tenta dar o primeiro golpe, atleta da Mongólia, a segunda melhor do ranking. A Tsunoda chama, não se intimida, para cima de Bavudors. Vai tentando atacar. Lembrando que as duas venceram todas as suas lutas durante essa trajetória por ippon. Agora Tsunoda se joga no chão para tentar derrubar a sua oponente. E o jogo e a luta tá parada. 22 segundos de luta. E agora ambas vão voltar às lutas. Prepare o seu coração. Por enquanto, até aqui, essa luta vai render, se Deus permitir, a medalha de ouro. Você que está na Animu, na Mirai e na Rádio Outra Dimensão no nosso YouTube. E no Rádio Snack da Mirai e da Animu. Tenta ali a Tsunoda. Tenta o primeiro golpe para cima de Bavudors. Vai tentar imobilizar, quem sabe um imponzinho agora, né? Para definir essa luta já de cara! Derrubou, mas não houve pontuação. Boa! Excelente, Tsunoda. É isso aí, meu. Volta para a luta. Lembrando que se essa luta não tiver vencedora ao longo dos 4 minutos da luta, teremos a busca no Golden Score. Tenta Tsunoda. Na primeira possibilidade de, quem sabe, dar a primeira medalha de ouro a favor do Japão. Cai agora a Bavo Dors. Cai atleta da Mongólia. Mas já se levanta. Tenta ali a Tsunoda com muita paciência. Derrubou a mongolesa agora para o chão. Dá agora uma aperta. Agora está parado o jogo. Parado o jogo. Atleta ali o banco japonês. Amarelo para Bavo Dors. Amarelo para Bavo Dors. Punição para Bavo Dors. Atleta da Mongólia. Vamos lá, Tsunoda. É atleta do Japão buscando uma medalha olímpica dourada a favor do Japão. Bavo Dors parte para cima de Tsunoda. Tenta derrubar a oponente do Japão. E o jogo está parado, a luta está parada. Volta agora para as suas tribunas ali do tatame. As suas respectivas atletas de suas respectivas nações. Bavo Dors tenta dar pancada em cima de Tsunoda. Vamos lá, Tsunoda. Não se intimida. Não se intimida. Vai pra cima. Isso. Segura as pontas. Isso. Faz ela derrubar. Deixou ela no chão. Deixou no chão. E o jogo, a luta novamente está parada. À medida que o tempo vai passando, o drama só vai aumentando. Ó, o Shido. Lembrando que se acabar a luta, o Japão pode ganhar o Ouro Olímpico. Vai lá, tenta o Asari. Vamos ver, não deu certo. Vamos lá, 1 minuto 38 para acabar essa luta. Vamos lá, Tsunoda, isso, deixou ela pro chão. Tá parado o certame, tá parada a luta. Tá ali a Tsunoda, buscando incansavelmente essa medalha olímpica. Vamos lá, isso aí, Tsunoda. Busca incansavelmente. Cai 7 vezes, levante-se 8. Parada a luta. Deu Shido para ambas as partes. Ambas as partes recebem um Shido, que é o nosso cartão amarelo aqui no futebol. Shido para Tsunoda e para Bavo Dors. Ambas recebem. Aí agora deu bom para... Oh, que beleza! Que beleza de ponto! O Asari de Tsunoda! O Asari de Tsunoda que pode garantir o Ouro Olímpico nesse minuto final espetacular! O Asari que pode definir o ponto! Vamos junto! Consciente. Como se você estivesse aqui agora e eu estivesse falando para você fechar os olhos e eu usasse a técnica de imaginação para conseguir acessar. Consciente, nós não conseguimos ter acesso a todas as nossas lembranças, porque as lembranças, elas estão guardadas no seu subconsciente. O que você lembra é somente aquilo que... Bem, nós perdemos aqui o contato com o Natan Calvário. É o seguinte, Vasari por enquanto para a seleção do Japão. Falta 30 segundos para poder acabar a luta. A seleção japonesa pode faturar a primeira medalha. Ela conseguiu uma bicicleta. Na hora de fazer a bicicleta, conseguiu fazer o seu primeiro ponto. Lembrando que também tem um Shido pra cá. Ou seja, apontei a faca e o queijo na mão. 20 segundos pra acabar. Tentativa de golpe de bicicleta. Não conseguiu. Conseguiu agora fazer o enrolamento. Vai pro golpe de Neuasa. Vai pro estrangulamento. 10 segundos. Segura, Tsunoda. Segura. Vai pra contagem! 2, 1, termina a luta! É medalha de ouro pro Japão! Medalha de ouro pro Japão, Tsunoda! Ela conseguiu! De maneira espetacular, pintou a primeira medalha pra seleção nipônica! De maneira espetacular! Medalha de ouro para a seleção nipônica! Avisa aí, meus amigos! Pintou medalha! Pintou medalha para a seleção nipônica! Foi que foi! Segurou legal! conseguiu segurar legal, portanto, primeira medalha de ouro para a seleção nipônica, Natsumi Tsunoda, na categoria de até 48 quilos feminino. Vibra e vibra muito, Natsumi Tsunoda. Vamos voltar pro basquete então, meus amigos ouvintes. Eu não posso falar muito alto não, gente. Pelo amor de Deus. Tenha pena do meu coração, pelo amor de Deus, gente. Vamos embora. E da minha garganta também. Vamos voltar pro basquete. É, seleção nipônica vibrando muito nesse exato momento até aqui, mas vamos embora. É... A partir de agora já está terminando, portanto, o segundo quarto. E até o prezado momento, é... vamos aqui tentar nos atualizar melhor aqui no que está acontecendo. Nesse exato momento, estamos vendo aí a alegria também da Tsunoda. Medalha de ouro, portanto, para a seleção nipônica, né? O Natan acabou caindo logo nos segundos finais. Mas vamos atualizar aqui. Por enquanto, 34 para o Brasil, 32 para a França. Seleção japonesa conquista a primeira medalha dourada. Vai fazer uma entrevista agora para a cadeia europeia. E agora é bola da França. Vamos voltar, portanto, para o basquete. Pintou, portanto, a primeira medalha para a seleção nipônica. E agora vamos seguindo juntos aqui, portanto. Está jogando a seleção do Brasil. Olha a tentativa cravada da França. A França conseguiu o que queria. A França conseguiu o que queria. Mas o Brasil também responde. 36 a 34. Vamos tentar atualizar melhor aqui a nossa situação até aqui por enquanto. Já tá virando o plantão da NHK também, ó. Natsumi Tsunoda, fatura a primeira medalha dourada. NHK já começou a noticiar. E o Miuri abriu um plantão exclusivo. Um plantão urgente, noticiando a primeira medalha olímpica do Japão. Enquanto isso, até aqui por enquanto, chegamos a 36 a 34. Por enquanto, mais uma vez, a pontuação vai ficando cada vez mais difícil. Daqui a pouco nós iremos atualizar para você as informações que está acontecendo ao longo deste primeiro dia de eventos. E agora lance livre, cai a bola da França. Gorigami dizendo ali, putz, responde à altura, Brasil, né? Renan está dizendo que ferrou, mas não, né? Alucard, a França tá tendo passo, Brasil, todo custo, mas vamos lá. Arremessou, guardou. Empatou o jogo 36 a 36. Olimpíada de Paris, aqui na Mais Manhã do Brasil. Um grande abraço para você que está acompanhando os jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Daqui a pouco, às 4 da tarde, você confere as emoções de Japão e Mali com Natan Calvário e companhia. Ali a seleção brasileira, 56 segundos, tenta a jogada, lá vem o time brasileiro agora jogando de verde, chama pra dança, conseguiu abrir espaço pra dentro do garrafão, lá vem o número 11 ali, partiu, inverteu a marcação pra dentro da garrafa, vai tentar mandar essa bola, não conseguiu. Recuperação da França, vai terminar portanto aqui, lá vem o lançamento, conseguiu passar bem do marcador! 3 pontos a mais para a França, 39 a 36. Lá vem o Brasil para tentar responder. Foi falta. Falta em cima da França. Era tudo que o time queria numa hora dessas. Exatamente o que queriam. E eles conseguiram. Agora resta saber como é que eles vão fazer isso. 15 segundos. Bola francesa ainda. Tenta segurar a bola. O Brasil parece que vai jogar a toalha, hein? Se bem que eles poderiam, né? Vai tentar arremessar de uma vez. Tentou buscar. Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Termina o segundo quarto. Fim de papo no segundo período. A França conseguiu fazer uma excelente recuperação. 39 para a França, 36 para o Brasil. Pois é, meus amigos. É o placar até o prezado momento aqui nesses jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Vamos agora para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta na sequência para o terceiro período de, por enquanto, 39 a 36 para a França. Por enquanto vai dando os donos da casa, é porque o Brasil estava na frente. Daqui a pouco estamos de volta. Rádio Animou! A rádio mais do Brasil. Rádio Animu está apresentando, diretamente de Paris, Olimpíadas 24. Todos temos um vício. Qual é o seu? Algumas pessoas são viciadas em games, outras em séries e filmes. Ainda temos as que sabem tudo do mundo dos animes. Seja qual for o seu vício, no portal Viciados você fica sempre informado com as melhores notícias. Games, cinema, séries e animes em um só lugar. Você encontra em viciados.net. Viciados.net. Qual é o seu? Você conhece o ponto? Aquela sensação de conexão, de estar no lugar certo, de fazer parte de algo maior. É isso que a gente sente. Na Geek Dot você conhece a cultura otaku, a cultura pop e muito mais. Tudo isso em um lugar só. Junte-se a nós na jornada épica da cultura pop e otaku e descubra o que nos faz tão apaixonados por esse mundo incrível. Só acessar geekdot.live. Todos nós temos um ponto. E você, qual é o seu ponto? Aqui, na Geek Dot. Quer deixar o seu servidor do Discord mais divertido? Adicione a bot Tino nele. Nela você encontra muitos comandos legais e, além de tudo, você pode ouvir a nossa rádio. É isso mesmo! O que está esperando? Vá até o rodapé do nosso site, clique na Tino e adicione ela no seu servidor. Não esqueça de votar nela para ajudar, hein? Ei, você! Que tal legendar aquele seu anime favorito? O Absolute Fansub está abrindo novas vagas para revisores, tradutores, encoders, karaoke makers e typesetters. Venha fazer parte! Acesse absolutesub.fansub.com.br e clique em recrutamento. Logo após, confira se você está de acordo com todos os requisitos para a vaga que deseja. Após escolher a mesma, basta entrar no Discord da equipe e falar com os administradores. Faça parte de mais um projeto feito de fã para fã. Aqui na Rádio Animu, você sabe que você ouvinte pode fazer a sequência a qualquer momento com a nossa Haru-chan. Ai! E nossa rádio tem um espacinho só para as mais pedidas, por vocês. Às terças-feiras, eu, LL, estarei ao vivo às 20 horas com o nosso... Anime Song! O Top 10 da mais moe do Brasil! Moe, moe! Aguardo vocês na sintonia e caprichem nos pedidos! Anime! Procura um fansub com qualidade? Conheça o Kirinashi Fansub. Lá você encontra várias obras incríveis. O melhor de tudo, de fã para fã. Tudo feito com o maior carinho para você que é fã de animes. Acesse agora kirinashi.fansubs.com.br. kirinashi.fansubs.com.br. absolutesub.fansub.com.br. Conheça o Absolute Fansub, um projeto de fãs para fãs, que inclui Nanabu no Ninjunin e várias outras obras. Tudo feito com a melhor qualidade e com carinho para você que é fã. Não deixe de conferir! Acesse aí absolutesub.fansub.com.br. Olá! Continue ligado na Rádio Mais Moe do Brasil. Boa tarde! Brasil de motomo moe no radio. Moe desu! A Rádio Animu volta a apresentar, diretamente de Paris, Olimpíadas 24. Anime. Live. Muito bem, meus amigos, agora 13 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Estamos acompanhando os jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna, diretamente da capital francesa, em Paris. Né? Nesse exato momento o jogo está no intervalo, enquanto nós vamos acompanhar algumas outras modalidades ao longo também dos outros jogos. Nesse exato momento, medalha de ouro e bronze, né? Que é o seguinte, tivemos uma medalha de bronze também para a seleção nipônica, né? Evidentemente, logo depois da medalha de ouro conquistada. E também tivemos algumas outras medalhas conquistadas. Lembrando que daqui a pouco o Nata Calvani ele volta a partir das 4 horas da tarde para a transmissão do jogo entre Japão e Mali, né? E a gente vai estar aqui também presente para poder fazer essa transmissão também pela Rádio Animo. E vamos lá. Lembrando que o Ryutsu Nagayama faturou a primeira medalha também no masculino, né? Mais uma medalha de ouro também. Ryutsu Nagayama faturou a medalha de ouro também. Na verdade, vai ser o Carlos Xavier, né? Na verdade, né? O Nata tá confirmando aqui pra mim, vai ser o Carlos Xavier que vai fazer a narração do jogo entre Japão e Mali, né? Dele que tinha feito a transmissão do jogo contra o Paraguai, que a gente acompanhou pela Rádio Mirai, né? E ele agora fará o jogo da segunda rodada, que será neste sábado. Meus amigos, eu peço humildemente desculpas se eu não estiver narrando bem, mas é porque, conforme eu tinha explicado para vocês ao longo dessa semana, eu adoeci depois da volta do Anime Friends e, por conta disso, não tive condições de poder trazer para vocês os últimos dois dias antes da cerimônia de abertura e a abertura em si, que cá entre nós, né? Foi um horror, né, meus amigos? Foi um horror. Para mim, só o que salvou foi a Celine Dion e o Godzilla, né? Fora também a forma como vem acontecendo. E é o seguinte, vamos aqui atualizar para você, por enquanto, no Rugby Sevens. Rugby Sevens, nesse momento, está correndo Argentina e Estados Unidos. Por enquanto, o jogo está com 2:30 para o final. E a Argentina, né? Além do mais, alô flop. A Argentina vai ganhando por 14-0 dos Estados Unidos, meu amigo. Os Estados Unidos vai levando um vareio da Argentina, que além do mais é muito forte nesse esporte, né, evidentemente, né? 14-0 para cá por enquanto. Estamos com 2 minutos e 10 para o final do segundo período. Vamos tentar entender melhor aqui a situação por enquanto. Lembrando que daqui a pouco a gente volta para o basquete. Estamos acompanhando aqui as emoções do rugby. Lembrando que esta é a disputa pelo sétimo lugar. Agora há pouco tivemos um try da Argentina que, apesar da persistência americana, conseguiu cair fora da linha e, por conta disso, conseguiu fazer o try. 14-0 para cá por enquanto. Vai recomeçar o jogo lá na parte direita. Vamos ver como é que vai ser ali. Caiu para o lado direito até aqui por enquanto. Na garra-garra dentro da zona da esquerda. Conseguiu fazer bem a recuperação da seleção da Argentina. Vai conseguindo ganhar espaço na direita. Fica completamente atordoado os americanos. Vai para mais um try, Argentina! De 14 vai para 19. 5 pontos a mais para os hermanos. Os americanos esqueceram de fechar a direita. Se preocuparam só com a esquerda. Não sabiam que tinha um cara na direita ali para poder recuperar essa bola e fazer mais 5 pontos. Ponto da Argentina, 5 pontos a mais, que dá direito a um try. Lembrando que no rugby é completamente diferente do futebol americano. E agora field goal, 39 metros, não conseguiu. Try a favor da seleção da Argentina aqui no Rugby Sevens. Que não é o rugby tradicional, né? São 7 caras de um lado, mais 7 do outro, né? Evidentemente o Japão não vem com força total quando se trata de rugby, né? Rugby Sevens. Se fosse um rugby profissional, aí sim, a situação ia ser bem diferente. Daqui a pouco vai começar novamente o basquete masculino entre Brasil e França, que estamos acompanhando aqui nesses jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Lá vem a seleção da Argentina agora, por enquanto 19-0. Tentativa de jogar um pouco mais atrás. Ele vai ter que voltar essa bola ali pelo lado defensivo. Tenta avançar um pouco. Lembrando que tem que arremessar para trás. Não pode arremessar para frente. Tem que ser sempre para trás. Isso é rugby, não futebol americano. O jogo está paralisado. Pro desespero também dos americanos, evidentemente. O jogo está paralisado por aqui porque sabe que não está conseguindo dar conta do recado. Vamos lá. Portanto, está confirmado. Portanto, Carlos Xavier, às 4 da tarde, fecha o primeiro dia de competições das Olimpíadas com Japão e Mali pelo futebol masculino. 19-0 por aqui, Argentina e Estados Unidos. Daqui a pouco iremos anunciar para você a agenda de amanhã. Lembrando que a gente começa a partir das 4 da manhã. Então, para você que está ligado aqui com a gente, acompanhando a transmissão das Olimpíadas aqui na Nimu, fica o convite. 4 da manhã a gente entra no ar para trazer para você as primeiras competições. Daqui a pouco a gente volta para o basquete. Enquanto isso, bola a favor da seleção da Argentina. Chegamos a 24 segundos do segundo período. Estamos acompanhando o rugby de 7. Todo mundo ali reunido. Já começa a agarrar ali. A bola vai como o corredor polonês ali pelo lado direito. Tenta jogar na seleção da equipe da Argentina. Já manda o chute lá pra frente. Vai tentar buscar a Argentina lá na extrema esquerda. Bola a seu favor por enquanto. Os americanos conseguem recuperar a bola da seleção da Argentina por aqui. Tá pedindo ali a arbitragem pra ver o que tá acontecendo até aqui. Por enquanto, jogo paralisado. Não, na verdade, o cronômetro zerou, agora resta os acréscimos. Ficou caído o jogador da Argentina. Lá vem eles. Bola dos Estados Unidos. Quase que deu certo. Tem que tomar cuidado. E tá paralisado, né? Pra evitar certas confusões. Porque já tem um jogador argentino caído por ali. O jogo tá encerrado. Vitória da Argentina pelo placar de 19-0. No rugby de 7. Nós vamos agora de volta para... Daqui a pouco iremos voltar para o basquete. Para você que está ligado aqui com a gente acompanhando as emoções das Olimpíadas de Paris. Está só começando esse primeiro dia de jogos aqui na Rádio Animu, mantendo a sua tradição também no esporte. Lembrando que a primeira transmissão da Olímpica da Animu foi lá em Tóquio em 2021, né? E agora estamos de volta para os jogos de Paris. E lembrando que tem muita novidade para você a partir dos próximos anos. Então fica conosco aqui porque tá imperdível as atrações esportivas aqui na Rádio Animo. Esse som que você está ouvindo é o som oficial de transmissões da OBS. Mas vamos lá, meus amigos. Estamos aqui acompanhando a sequência da transmissão olímpica por enquanto. E vamos ver se já voltou o basquete, para que a gente já possa já iniciar de uma vez aqui a transmissão aqui. Portanto, agora 1 hora e 22 minutos, será que já voltou o basquete? Porque se voltar a gente já vai dividir o time para lá. As duas equipes já estão voltando à quadra. Então vamos pro basquete então, meus amigos. Vamos lá então, vamos pro basquete diretamente do ginásio. Então vamos embora, né, meus amigos? Para você que está acompanhando aqui a gente, as transmissões, vamos embora. Já estamos de volta com o basquete então, meus amigos. Vamos embora porque o basquete já começou. Terceiro período. Aí é aonde mora o problema. Porque a seleção francesa não se comparou nem um pouco. Tudo bem que agora, para piorar ainda mais, já começou a lançar uma de 3 pontos. pra você ver como tá a situação das coisas. Vamos lá. Seleção japonesa, seleção brasileira até aqui por enquanto 41-38. Eu bem que tava falando, rapaz, tinha alguma carta na manga pro lado dos franceses. Tinha uma carta na manga, porque você ficar numa situação como essa é bem complicada, viu? Pelo amor de Deus. Mas vamos embora. Tá valendo pra seleção francesa até aqui por enquanto. Vamos embora até aqui. Lá vem lançamento um pouco mais atrás. Não consegue o espaço de novo por ali. Foi difícil. Não adiantou de nada. A marcação foi bem mais complicada por ali. 41-38. Tá difícil, hein? A França parece que esperou o Brasil em determinados momentos da partida e deu no que deu. A galera vai curtindo aqui nas ondas da Mais Velho Brasil. Um grande abraço para você que está acompanhando a programação olímpica aqui conosco. Vamos lá, meus amigos. Chama todo mundo aí para poder acompanhar as Olimpíadas aqui conosco aqui na Rádio Mais Velho Brasil. Na minha seleção do Brasil aqui, lá vem o lançamento aqui. Caiu a bola francesa novamente. Mais três. Agora a seleção da França domina o jogo por completo. Coisa que o Brasil fez lá atrás. Lá vem a seleção brasileira. O Brasil tenta a reação. Começa a desesperar. Invade o garrafão. Roubada de bola francesa. Lá vem o Brasil de novo. Recuperação. Lá vem a França. De fora. Invade o garrafão. Fogo no bolé do guarda. Quase. Rapaz do céu, olha como a França tá jogando agora. Huertas tenta jogar um pouco mais atrás ali. Iago tentou buscar pro Felício. Felício, recuperação fantástica da França. Invade o garrafão, caiu a bola do Brasil. 44-40. O Brasil já sabia desde o início de que não seria uma tarefa fácil. Eles estão encarando os donos da casa. Tem jogadores da NBA por ali. E o que foi que a França fez? A França nos primeiros minutos esperou a seleção brasileira. Faça o seu jogo. E no que se imaginava uma partida mais equilibrada, virou agora um show da França. Lá vem a seleção brasileira agora com o número 32. Jogou essa bola lá pro meio das quadras ali. Lá vem, invadiu o garrafão. Tempo a jogada, foi marcada a falta. Falta marcada para a seleção do Brasil até aqui por enquanto, 44-40. Entendendo melhor a situação das coisas, gente. Tá uma situação complicada para a seleção brasileira. Isso sem dúvida nenhuma. Daqui a pouco, Carlos Xavier traz para você as emoções de Japão e Mali pelo futebol masculino. Enquanto isso, já vai para a bola ali, portanto, ali o Huertas. Caiu, não. A energia francesa, o Léo Maidel, tá funcionando, hein? Por enquanto tá funcionando aí as vaias ali pro Léo Maidel. Lá vem o Brasil de novo. Vai pro arremesso, arremessou, guardou dessa vez. Um ponto a mais, 44-41. Lá vem a França. A França vai dominando a sua bola por ali pela direita. Tenta buscar ali o Gabriel Wendel, ele tenta buscar. Não consegue, a França por enquanto segue firme e forte na briga. Tentou mais uma vez o lançamento aqui pelo lado esquerdo. Vai tentar invadir o garrafão. Invade o garrafão pela esquerda. Lá vem o 38. Agora com a bola dominada. Tentou de 3. Arriscou. Bola no ar. O jogo está paralisado e a falta foi marcada. Falta marcada por enquanto, 44-41. Quem tá ligado na Rádio Animo? Manda aí um salve para nós aí no Discord. E você? Quer saber como participar da nossa transmissão, que é bem interativa? discord.animo.com.br. Venha fazer parte dessa galera maluca do Discord. Aqui a cultura otaku prevalece, mas também o esporte também já tá dando as caras por aqui. lá vem a seleção brasileira, joga pro 44, lá vem ali o Huertas. Huertas recebe essa bola, tentativa de jogada perigosa, 44 a 41, a posse está acabando, recuperação da França. A França, mano, o Brasil tá tão nervoso que não consegue nem usufruir do tempo da posse de bola que lhe é garantido, que é 24 segundos. O Brasil não pode ficar com a bola toda hora em suas mãos, precisa atuar. Sabe ali Gorigominha, Alucardi também, o Renan, Miguel Dolores está acompanhando lá de Minas Gerais, Pablo César, tá todo mundo acompanhando aqui. E lá vamos nós. Lá vem a França, 44 a 41, 6:30 para o final. Recuperação da seleção do Brasil. Lá vem o Brasil agora com 32. Jogou essa bola pro 9. Tentou o lançamento. Recuperação francesa. Lá vem a França agora. Invadiu o garrafão. Fogo no boné do guarda. Recuperação da seleção do Brasil. Huertas. Do meio da rua. Invadiu o garrafão. Não conseguiu espaço. Será que vai valer o ponto ou não? Parece que não, né? A França está jogando o basquete como se deve. Agora a seleção brasileira, fala a verdade. O Brasil, nos primeiros quartos, a seleção brasileira conseguiu ser bem impecável. Agora, nesse quarto agora, está difícil. Daqui a pouco, o Carlos Xavier assume para você o comando da partida entre Japão e Mário. O jogo está marcado para as 4 horas da tarde. Né? O Brasil não está competindo nessa Olimpíada por ter perdido nas eliminatórias, na qualificação. Enquanto isso, aqui no basquete, o Brasil está disputando esse jogo contra a França logo na estreia. Brasil e França logo na estreia. Cima da seleção da França. Vai tentar jogar pela direita. Recuperação do Felício. Felício está jogando lá atrás. Tenta fechar a retaguarda, só que tá difícil. Lá vem o número 9 do Brasil. Tentou a jogada um pouco mais atrás, ele é a seleção da França. O Brasil explora. Hesita em atacar ali o Huertas. Huertas! Seria pro Dias. Bola francesa. Não tá nada fácil a vida da seleção brasileira agora. Lá vem a França de novo. O Mbanyama tentou arremessar essa bola por ali. Deixou de mão beijada pro Gobert. Deixou de mão beijada para o Gobert. 46 a 41. A vantagem só aumenta. Lá vem ele de novo. Lá vem a França. A França agora assume o controle da partida. Vem Mbanyama. O Mbanyama com a bola dominada. Lançamento para o Batum. Para fazer mais dois. 48 a 41. O Brasil está desnorteado. Completamente desnorteado a seleção brasileira. Lá vem o 32. Jogou essa bola lá pro De Paula. Recuperação francesa. Olha a facilidade como a França joga. Olha a facilidade. Virou passeio. 50-41. Olha a tranquilidade que a seleção da França está tendo agora nesse terceiro quarto. Perdeu inteiramente o controle do jogo o time brasileiro. A torcida, evidentemente, responde à altura. Não é para menos. Até parece que o Brasil sabe. Estão jogando contra os donos da casa. Não tem o que fazer. O mínimo que tinha que fazer, eles fizeram. Só que para poder manter e segurar é que é complicado. A galera vai conversando no Discord. Lascou, né? Lascou. Lascou aí. Ferrou tudo aí, dizendo o Pablo. Ele dizendo ali, lascou. O Coringa me diz que pecado, o Brasil estava bem. E estava bem mesmo, hein? Não é para menos. E olha só a festa que a França vai fazendo. Tanto os torcedores, quanto o próprio time da França. Tá uma coisa de louco isso aqui, viu? Olimpíadas Paris 24, você confere aqui na Animu. Amanhã, a partir das 4 da manhã, estaremos de volta para as primeiras competições do primeiro domingo olímpico aqui dos Jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Tenta avançar o número 32. Sai jogando ali o Huertas. Huertas invade o garrafão, lançamento agora para o Maidel, agora com o Neto. Neto jogou essa bola, tentou a jogada ali, o Felício não cai de jeito nenhum essa bola. Felício, pro Maidel. Felício de novo. Jogou essa bola para fora do garrafão. Tentou o lançamento agora, vai invadir o garrafão novamente. Fogo no boné do guarda, a bola bateu no aro. Ia ser de 3 essa bola. Ia cair para 6 a diferença. Não conseguiu a menor possibilidade. Lá vem o time da França de novo. A França tenta. Sai jogando ali para fora do garrafão. Olha o lançamento. Lá vem a chegada perigosa por ali. Tentou a jogada. Vai cair, caiu. 11 pontos de vantagem. Para quem tava na frente, meu amigo, isso é um pecado e é um pecado bem grave, hein? Fala a verdade. 52 a 41. Se manda o Brasil. Vai tentar de 3. Não cai. O Felício também já não tá nem dando mais conta. Cara a cara com o Iago. Iago foi teimoso. Conseguiu pegar. Lá vem o Iago novamente. Vai tentar buscar alguém lá livre ali no, do lado de fora do garrafão. Porque dentro já tá todo cercado pela França. Joga a bola pro Felício. Felício agora para o Maidel. Felício de novo. Bola da seleção francesa novamente. A França tenta jogar pela direita. Tem gente já dentro do garrafão ali para receber. Olha a liberdade que a França está tendo. Pelo amor de Deus. Lá vem a seleção francesa. Arremessou de 3. Quase que deu. Iago recebe a bola para o Brasil. 2:20 para o final da terceira etapa. Lá vem ali o Iago. Lançamento agora para o Huertas. Bola fora. 2:14 por aqui. 52 a 41 é placar por enquanto. A seleção francesa abre 11 pontos de vantagem. Feliz está exausto demais, cara. Está exausto, muito exausto. Não dá para você conseguir manter o resultado dessa forma. Lá vem a França novamente. Detalhe interessante que nos jogos do Rio de 16, a primeira transmissão que eu fiz logo depois da abertura foi basquete, né? Foi Brasil e Austrália. Coincidentemente, Brasil e Austrália no feminino, né? Só que o Brasil acabou perdendo. Eu me lembro de uma jogadora chamada Mitchell por ali. Mas vamos embora. O papo aqui é Brasil e França e é de homem. Lá vem eles. Enterrada! Enterrada fatal agora por parte da França. 54 a 41. Lá vem o Brasil de novo. Iago. Iago tenta o lançamento. Jogou essa bola lá pro Huertas. Huertas lançou essa bola de volta por ali. Caiu a bola do Brasil. Cai a bola brasileira por enquanto, 54 a 43. 1:10 para o fim da terceira etapa. Situação complicada para o lado do Brasil. Lá vem a França de novo. Quase de dentro do garrafão, não conseguiu. Lá vem o Iago. Iago aproveita bem o espaço que tem. Não cai de jeito nenhum a bola do Brasil. Lá vem eles, ó. Do meio da rua. Não conseguiu também. Bola da França. Olha a liberdade que a França tem. Deixou no chão, cara. 54 a 43. No pior das hipóteses. No pior das hipóteses, você levar uma foto dessa forma ali, pelo amor de Deus. Até o técnico já tirou a blusa já, o casaco. Porque sabe que não tá aguentando tamanha pressão e tamanha incompetência. Porque tava na frente, não conseguiu segurar a onda francesa, sendo que tava jogando diante do torcedor adversário. E fica agora numa situação como essa ali. Lá vem a França, novamente com a bola dominada. Tentou a jogada pela direita. Vai mandar do meio. Sacar por conta própria. Jogou ali pro Huertas. Falta. É só o primeiro dia, gente, das Olimpíadas. Só que, tipo assim, antes mesmo da abertura, já houve uma loucura imensa no jogo entre... Mandou no aro. Uai, o que que tem a ver, ô? Olha ali, o aro é aquela... O aro é a cesta do basquete, né? A bola bateu no aro. Não entendi esse lá ele, não. Vamos lá. Arremessou, guardou. Gui Santos, 7 pontos até aqui. Uma roubada de bola apenas. Lá vem ele de novo agora. Cai para 9 a diferença. 16 segundos para o final da terceira etapa. Um detalhe interessante aqui, até agora ninguém... Ninguém pediu para fazer tempo até aqui. Ninguém pediu tempo até agora. Pelo menos até onde eu vi, ninguém pediu tempo. Por enquanto, 54 a 45, chegamos a 13 segundos. Vai acabar o tempo, a bola vai ser a favor somente da França. Lá vem a França novamente. Invadiu o garrafão. Para acabar o terceiro quarto. Não cai. Caiu a bola, mas... Não valeu o ponto, hein? 2 segundos apenas. Só tempo para poder o Brasil mandar uma bola lá no aro por ali. Uma bola também na cesta e tudo mais. E fica apenas por isso mesmo. Paris 24 aqui na Rádio Animo. Segunda cobertura olímpica em sua história. Tá pedindo revisão do lance. Tá pedindo o VAR, treinador, hein? 56 a 45. O técnico tá pedindo a revisão do lance. Tá dando lance livre pra França. Arremessou, guardou. Apenas um. Vai tentar o Iago mandar dali, mandou lá na baixa da linha. Termina o terceiro período. Daqui a pouco estamos de volta com a segunda, a última etapa, na verdade, né? Daqui a pouco estamos com a última etapa de, por enquanto, você que está acompanhando aqui com a gente, um grande abraço para você. De, por enquanto, 57 a 41. Daqui a pouco estamos de volta. Rádio Animo, a rádio mais... No Brasil, daqui a pouco estamos de volta. Waving colored flags, we won't surrender. There's no standing down. The love's a playing field. It's full of winners. We're breaking new ground. We're in this together. A Rádio Animu está apresentando, diretamente de Paris, Olimpíadas 24. Agora você pode fazer parte da nossa equipe e locutar para várias pessoas do mundo inteiro. Estamos recrutando. Acesse animu.com.br/fazer-parte. Ou vá ao menu do nosso site Rádio Animu e clique em fazer parte da equipe. Antes, leia todos os requisitos e regras. É muito importante. Se você concordar, pode mandar a ficha que logo logo vamos entrar em contato. Ficaremos muito felizes e toda ajuda é bem-vinda. O nosso objetivo é só um: deixar otakus felizes e espalhar muita otakice para o mundo. Brasil de motomo moeno radio. Moedas! A Rádio Animu volta a apresentar, diretamente de Paris, Olimpíadas 24. Bem, meus amigos, estamos de volta. Vamos agora para o último período. Eu não sei se para vocês é um pesadelo, se é um drama, Olha, qualquer coisa, qualquer adjetivo ruim que vocês quiserem acrescentar ao que você está ouvindo aqui, além da minha voz, evidentemente, que eu não tô 100% legal de saúde, eu fiz isso meio que na força, que na verdade era o Hobbs que era pra estar aqui. Eu não sei o que vocês podem chamar dessa partida aqui que vocês estão acompanhando. Parece que o Brasil foi do céu até o inferno, né? Agora começou o último período e agora temos um lance livre para a seleção da França, agora com 9-21. Vai entender, meu amigo, a situação começa aí. Arremessou, guardou. Vamos agora para mais um arremesso. 58-47 por enquanto. Arremessou, guardou. 59-47, bola do Brasil. O Brasil tenta atacar pelo lado direito ali com o Iago. Iago já sai com a bola dominada. Enquanto isso, agora vai fazendo a ola aí no ginásio. Lá vem Huertas. De três! Bate os 50 o Brasil. Não sei se isso pode ajudar alguma coisa, né? Bem, 9 minutos, né? Dependendo da competência do Brasil também lá na defesa, né? Olha aí, mais um de três aí da França. Não, bola no aro. Lá vem a seleção brasileira novamente, Iago. Iago tenta sair jogando pela direita. O Brasil tenta se distribuir melhor. Ih, deu de uma beijada. Queimou o filme. Lá vem a França. Faz um quadrado legal ali a seleção francesa. Rapaz, a França tá tendo até pena, rapaz, porque poderia ter massacrado, ter enterrado logo de uma vez e acabado com qualquer possibilidade do Brasil de tentar pelo menos fazer ali uma forçada de barra por aí. Lá vem ele de novo, arremessou dali mesmo. Caiu pra fora. 59-50. E você, amigo ouvinte, acompanhando aqui nas ondas da Rádio Animo. Um grande abraço para você que está acompanhando os jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna, a segunda da Animo que você está acompanhando aqui com a gente. Vamos lá, então. E já um grande abraço para você que está acompanhando aqui. E você, quer participar dessa galera maluca? Acesse discord.animo.com.br. Lá vem a arremesso para o Brasil. Acabou acertando 60-50. Eriel, meu Deus, o Brasil tá vacilando demais. O Luke, tem bandeira da França na frente. Muito TikTok, pouco futebol. Ai, ai. Vamos lá. 61-50. Tem direito a mais um lance livre, inclusive, né? Só foram três. 61-50, por enquanto, 8-19 pro final. Arremessou, guardou. 62-50, a diferença aumenta para 12. Lembrando que o Brasil teve 7, já a França teve 17, 10 a mais. Contra-ataque do Brasil dessa vez, bola brasileira. Estamos acompanhando, portanto, mais um jogo aqui para você. Lembrando que o Japão também não está em seus melhores dias, né? Depois da cerimônia de abertura, a seleção japonesa no vôlei perdeu no tie-break por 3-2. E agora, hoje de manhã, faltando 5 segundos para poder acabar, a Croácia arrancou a virada por 30-29 no handebol masculino. Hoje ainda tem mais futebol. Hoje ainda tem mais para o Japão. Japão tem Japão e Mali diretamente de Bordeaux. Lá vem ali, Huertas, mais 3. 62-53, lembrando que é o sexto de mais 3 para o Brasil na seleção brasileira. Tentou mais uma vez a chegada perigosa, já não está valendo mais nada. Lembrando que o Japão joga contra o Mali. O jogo está marcado para as 4 horas da tarde. Com a narração de Carlos Xavier, diretamente de Bordeaux. Lá vem a seleção brasileira novamente, lá vem o segundo com o Iago. Iago jogou essa bola para Huertas. Huertas tentou a jogada perigosa um pouco mais atrás. Huertas está ali, livre ali pela direita. Iago prefere estar jogando sozinho agora. Seria pro Felício. Bola da França. Olha a liberdade francesa. Vai mandar no meio da rua. Quase que deu certo. Huertas recupera. Iago. Passou ali o Thiago Lins. Recuperação, Huertas! Do meio da rua, não conseguiu também! Do meio da rua, não conseguiu! Lá vem ali a seleção da França de novo. Jogou a bola um pouco mais atrás. Lá vem o número 6, ali recepção na meia da bola. Huertas recupera pela direita. Tentou partir para cima, ligou no 220. Apartou a zaga francesa, levantamento. Jogou pro 99. Iago número 2, o último da defesa. 6:40. Só que falta 8 segundos para acabar a posse. Tem que receber logo. Iago. Huertas. No aro. Se saísse uma de 3 agora, meu amigo, cairia para 7 a diferença, hein? O Iago voltou. O Iago foi pro banco de reservas. Enquanto isso, a bola fica a favor da seleção do Brasil. Lá vem ali o Léo. Jogou essa bola pro Huertas novamente. Perdão. Huertas vai mandar dali. Cai a bola do Brasil! Espetacular, quem sabe isso não levanta um pouco o ânimo da torcida brasileira. E a torcida gritando, eu acredito. O suficiente, inclusive, para a galera começar a perder as estribeiras. Por enquanto, 62 a 55. A vantagem ainda não é boa, mas... antes tarde do que nunca. Agora tem um detalhe, falta 6:15 para o final. Estamos acompanhando a seleção brasileira diante da França. Jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Marcelinho Huertas, um dos experientes veteranos da seleção brasileira. Só ele até aqui fez 11 pontos. A torcida vem junto. É sempre bom a Olimpíada no horário que a gente está mais acostumado, né? De tarde, né? Diferente do que foi Tóquio 2020, Pequim 22, a Copa Feminina, onde os jogos ocorreram durante a noite, também na madrugada. Quando ocorre durante a tarde, meu amigo, como foi na Copa do Mundo, meu amigo, todo mundo se reúne para assistir e ouvir também. Lembrando que você vai ficar com o Gohan, com a DJ Haruka, logo depois de Brasil e França. A gente volta às 3:50, onde iremos transmitir para você Japão e Mali pelo futebol masculino, seleção japonesa que nos esportes coletivos nesse primeiro dia depois da cerimônia de abertura não tá ficou no quase em duas ocasiões. A primeira foi na... detalhe, houve até uma polêmica no judô, né? Porque teve um cara que se recusou a cumprimentar o outro porque por contestar a arbitragem, né? Isso no judô, né? Lá vem ali a seleção francesa. Buscou na direita. Olha a tranquilidade. Huertas buscou essa. Por enquanto, 5:55. São 6 minutos que separam o Brasil de um empate contra a França. Tá jogando em casa a seleção francesa. O Brasil tem que se ligar disso. Tem que fazer seu trabalho. Lá vem ali Marcelinho. Arremessou. Fraco demais. Mas parece que a arbitragem deu uma falta a favor do Brasil, hein? Alteração pro lado da seleção da França. Estamos acompanhando aí a transmissão das Olimpíadas de Paris diretamente da França. Olimpíadas Paris 24 é na Animo. Hoje é sábado, né? Não tem nada. Domingo também, amanhã também. Não sei se vai ter o Animo Plus também, além do mais se tiver. É só informar. Enquanto isso, a arbitragem, a arbitragem está tentando rever o que foi que aconteceu no lance do Huertas. Ó, o xingamento, ó. I see left toe on the line. Are we still in this thing? More, please, sir. Rapaz, eu não sei se vocês ouviram, mas saiu uns palavrões em português aqui. A torcida brasileira tá bem pé da vida. Não pisou, deu 2 pontos. Ele deu que pisou, né? Dizendo aí, rapaz. ...62 a 56... portanto a decisão da arbitragem foi essa então, né? A torcida xingando. Rapaz, o bom do som ambiente é isso. Mas vamos lá. Arremessou. Guardou. Vamos para mais um aí. Vamos lá. O número 8 da seleção brasileira. Vitor Benite. Vitor Benite que está no arremesso. Vamos agora para mais um arremesso. Até aqui por enquanto. Chegamos na marcha. Só por enquanto... 5:40. Arremessou. Guardou também. Olha, gente, caiu para 4 a diferença. O Brasil rápido e com calma, gente. Rápido e com calma. O Brasil tá com 4 pontos. Também não pode deixar a França se dar o luxo de trabalhar essa bola tão livre e leve e solto também, meu amigo. A Joana D'Arc tá do lado deles, pelo menos essa vez. Lá vem a seleção francesa, invadiu o garrafão, caiu a bola deles. Era 4 pontos, agora são 6. Dos Santos com a bola, Marcelinho Huertas. Seleção da França ali contando com o apoio da torcida. Mas lá vem a França, que lindo lance, quase que caiu a bola deles. Deixou o cara na saudade ali. Só faltava apenas a bola ter caído, é porque ele ia ser de 3. Lá vem a França de novo. 10 segundos, vai acabar o tempo da bola. Lá vem eles, caiu a bola deles. E foi de 3. A tranquilidade que o Brasil teve, mano, é impressionante a tranquilidade que a França está tendo de poder atacar. O Brasil não está conseguindo atacar de jeito nenhum. Marcelinho Huertas tentou o lançamento. Lá vem ele de novo. Bola francesa para acabar. Caiu a bola da França. É inacreditável como a seleção da França. Gente, o Brasil estava perdendo por 4 pontos de vantagem. A vantagem estava sendo construída. E não é que menos de um minuto. Mano, um minuto. Eu tô contando aqui. 1:13. 1:13. A França conseguiu recuperar o posto de estar ganhando por até 10 pontos de vantagem. A tranquilidade e o luxo que a França está tendo de se dar ao jogar dessa forma. É, não tem o que falar, cara, não tem o que falar. Quando o Brasil tá com a bola na mão, quando o Brasil começa a atacar, o Brasil parece que não consegue, o Brasil hesita em atacar, porque sabe que a defesa tá bem colocada. Agora, quando você coloca a bola nas mãos da França, meu amigo, a França consegue driblar a zaga inteira. É incrível como as coisas são, cara. É impressionante a forma como a seleção francesa está jogando. Agora você me perdoe, mas você está ganhando o jogo e não conseguir segurar o resultado, meu amigo. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. E é porque muito se falavam, né, de que a França tinha perdido 8 partidas antes da Olimpíada. Meu amigo, só um idiota para acreditar de que um amistoso significa... O que é? Por exemplo, o Brasil no futebol. No futebol, o Brasil empatou com a Inglaterra e com a Espanha. Não sei se ganhou algum desses jogos. Os caras foram lá pra cima na Eurocopa, meu filho. E o Brasil ficou nas quartas de final da Copa América e não jogou a porcaria de Copa América ainda. Amistoso não define o que um time é, cara. Com todo o respeito. Amistoso não define o que é uma seleção. Não define. Porque se definisse, meu amigo, o Brasil seria campeão lá em 18, em 22, por aí. Lá vem o Brasil. Ataca ali o Fenício. Caiu a bola deles. Detalhe, foi necessário cair junto com outros dois grandalhões da França para que essa bola caísse. Para você ver o desespero do Brasil de poder fazer pelo menos um ponto. ...69 a 60... Lá vem eles novamente. Quase que enterra, não conseguiu. 13 e 14 para o final. Lançamento ali para o Huertas. Huertas na ponta direita, jogou para o Felício. Do Felício para o Marcelo. Invadiu o garrafão. Lançamento, deixou na saudade. Um defensor para fazer agora mais dois. Pediu tempo ali a França. Daqui a pouco, 4 da tarde, a Rádio Mais Meio do Brasil está de volta nas Olimpíadas para trazer para você as emoções do jogo entre Japão e Mali pelo futebol masculino. Narração é de Carlos Xavier. E fica aqui uma tremenda decepção, né? Que está ocorrendo. Daqui a pouco nós iremos também acompanhar a disputa por medalhas entre África do Sul África do Sul e Austrália pelo Rugby Sevens masculino. Essa partida está valendo o bronze. Vamos lá, portanto, aqui por enquanto 69 a 62. Eu não sei se ainda é muito tarde para poder dizer se o Brasil tem alguma carta na manga, se o Brasil deixou a França jogar. Que o Brasil que a gente viu no terceiro e nesse quarto set aqui não está comparado nem um pouco com o que foi lá no início. E a França de novo, jogando com a maior tranquilidade a partida. Olha a aula que está dando a França. Vai tentar dali, ó. Dentro do garrafão. Bola brasileira. E agora? Como é que o Brasil joga? O Brasil hesita em atacar porque sabe que não consegue passar deles. Olha aí. Arremessou. Jogou legal. Foi marcada a falta ali em cima do Huertas. 2 minutos e meio para o final. Tá pedindo desafio, hein? O treinador tá pedindo aí uma revisão da arbitragem. Na hora que ele vai pegar essa bola por ali, a bola bateu no pé do Colonier. Mas aí não teve jeito, é a bola francesa. Lá vem a França novamente por enquanto, 69 a 62. Lá vem a seleção francesa de novo, lançamento, tenta segurar o resultado. Tentou mais uma vez o domínio por aqui, por enquanto tem aqui o jogo segue por causa de 69 a 62. Tentou, quase que ele ia atropelando o árbitro agora, viu? O treinador brasileiro tá pedindo uma análise da arbitragem. Tá pedindo uma análise da arbitragem ali o treinador. Pela segunda vez eles pedem uma análise da arbitragem, né? Só que até agora não está sendo atendido em nenhum momento. O árbitro não quer nem conversa. Tá pedindo a lance, tá pedindo revisão, mas não tá sendo atendido. Lance livre, 70. Rudy Gobert. Só ele já fez 7 pontos até aqui. Lá vem ele mais uma vez. Vai pro arremesso. Arremessou. Errou. Mas ainda tem mais outro lance livre ainda. Rapaz, será que essa arbitragem tá roubando pra França, cara? Que na moral, eu pensei que era só dois lances livres, né? O cara vai dar três. Lá vem ele, arremessou, errou! Mas a bola é francesa de novo, olha como a França recupera a bola, bonitinho. Lá vem ele de novo, lançamento aqui pra dentro do garrafão. Jogou essa bola normal, lançamento, invadiu. De três, defendeu ali o Huertas, falta. 70 a 62, falta para a França. No momento em que agora está havendo uma... No momento que agora vai haver a substituição, o Gobert vai sair. Agora com 1,55 para o final. Volta o Batum, que é o número 5 da camisa tricolor. Estamos fechando a primeira parte dessa transmissão olímpica aqui na Rádio Animu. Voltaremos às 4 da tarde com Japão e Mali. Vamos, Brasil, muda isso, pelo amor de Deus, tá difícil. Tá difícil a vida, mas por enquanto tá difícil. 1,43 pro final. A vantagem de 8 pontos. 70 para a França, 62 para o Brasil. Estamos a 1,43 pro final do jogo, o jogo tá paralisado. O Brasil tem 8 pontos abaixo e é lance livre para o Brasil. Só que até essa altura do campeonato, com a França jogando um baita do basquete, eu acho até difícil o Brasil conseguir empatar esse jogo, hein? Difícil não, acho impossível, vou ser logo sincero, né? Felizmente a realidade que a gente está vendo é completamente diferente. Porque se o Brasil realmente quisesse lutar de igual para igual, teria feito há muito tempo atrás. Olha, o Felício errou o segundo lance livre. Lá vem a França agora. A França já pode contra-ataque. Tem liberdade para atacar. Vai tentar mandar o número no garrafão. Lá vem o número 6 pelo lado direito. Jogou pro número 1 agora no centro. Tá marcado ali o número 5. Tenta invadir o espaço. Tá vendo o número 5 agora. Vai mandar. Olha o espaço livre que ele tem. Ponto da França. 3 pontos a mais pro time francês. Nicolas Batum. 16 pontos a seu favor. E agora esse ponto aumenta para 10 a diferença. Está praticamente tudo perdido para a seleção brasileira. Numa situação como essa é realmente bem complicado. Olimpíadas Paris 24 aqui na Animo. A torcida já está ensaiando. Ensaiando na verdade, já está cantando a vitória. Enquanto isso, bola do Brasil. Arremessou, acertou. Mas até essa altura do campeonato, acho bem difícil a seleção brasileira tentar fazer alguma coisa. 73 a 64. 1 minuto e 11. Arremessou, errou. Pela segunda vez, erra o segundo lance livre. Lá vem a França. 7-3 a 64. 59 segundos restantes. Bola a favor da seleção da França. A França tem que começar a reagir, senão vai ter que entregar a bola para o Brasil. Lá vem eles. Lançamento, cai! A bola da França. Enterrou legal ali o cidadão. Wembanyama é o nome dele. Lá vem o Brasil agora para tentar de três, não cai. Tá praticamente ganha a partida. O público já fica de pé. 75 a 64. Para quem tava ganhando o jogo. E agora tá tomando um vareio, uma aula de basquete. Nesta tarde olímpica de 27 de julho de 24. A festa francesa. E olha só que imagem espetacular desse último ponto que ocorreu a favor da seleção da França. 75 a 64. E a torcida já canta o ritmo da vitória. abriram mão. Última jogada, essa sabia acontecer. Recebiram a bola aqui no Porto de Anel, aqui, ok? Serão controlados hasta o último segundo, ok? Abriram, olha, vou falar uma coisa pra vocês. Abusaram muito do direito de errar a seleção brasileira. A França joga um basquete. Para você que está vendo pela televisão e ouvindo a gente, mais muito obrigado pela audiência. Você nota de que a seleção francesa trabalha a bola com a maior tranquilidade, deita e rola no Brasil, enquanto o Brasil, quando está com a bola nas mãos, hesita em atacar. Porque sabe que não vão conseguir, né? Evidentemente. Lá vem a França. De três. Bang! 78 a 64. Não há nada mais que possa ser feito. 19 segundos. É o primeiro jogo da seleção brasileira no basquete feminino, no masculino. E da maneira mais difícil. Vamos lá. Olha, realmente tá complicada a vida do Brasil, hein? Lembrando que é o primeiro jogo da seleção brasileira até aqui, né? E no pior das hipóteses, você imagina como é que vai ficar por aqui, né? Bem, gente, vamos fazer o seguinte. Nós vamos agora, daqui a pouco, a gente aqui já tá com as informações aqui. A gente vai abrir o sinal da Rádio Mirai depois do basquete, porque a gente vai acompanhar as emoções da natação. Natan Cava já está por aqui também, né? E também o Matheus Falchione vai fazer o vôlei de praia. Lembrando que Carlos Xavier estará acompanhando as emoções de Japão contra a seleção do Mali pelo futebol masculino. Portanto, você continue aqui com a gente, que a Olimpíada não vai parar aqui na Nimo, não, tá bom? A Olimpíada continua nesse primeiro dia. E a gente vai ficar aqui acompanhando tudo isso, muito mais aqui pra você, aqui na Mais Meio do Brasil. Um grande abraço pra você que está curtindo a transmissão aqui na Rádio Nimo, nesse primeiro dia de Jogos Olímpicos, diretamente da França. Vamos lá. Mais uma vez a bola está a favor da seleção da França. 17 segundos. Enquanto isso, a torcida já canta a vitória. Esse é o hino da França. Esse é o hino da França que está sendo tocado, né? E evidentemente eles têm o total direito de poder comemorar essa vitória, porque a França conseguiu desencantar na volta do intervalo e fizeram uma campanha impecável, enquanto o Brasil, só por Deus. 17 segundos para o final do último período. Daqui a pouco a gente entra em sinal com a Rádio Mirai para natação e vôlei de praia. Lá vem a seleção brasileira, 16 segundos, está paralisado o jogo de novo. Daqui a pouco Natan Calvário, Matheus Falcione e Carlos Xavier assumindo a transmissão desse segundo dia de jogos de Paris. Para você ligar aqui com a gente, acompanhando a sequência da programação do primeiro dia de jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Vamos lá. Lance livre para o Brasil. Arremessou ali o Felício. Conseguiu. 79 a 65. Quem tirou o ponto da França? Vamos lá. Arremessou, guardou. 78 a 66. E agora entra mais um, né, o número 7 da seleção do Brasil. Começa a entrar, portanto, vamos embora então, já está quase acabando a transmissão aqui diretamente da França. Vamos embora. Já está valendo por aqui, lá vem o lançamento um pouco mais atrás, não consegue espaço de novo. 11 segundos, vai acabar o jogo. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Vai tentar no meio da rua, quase que deu certo. 2, 1. Em um segundo e meio, né? O jogo parou. Não tem mais nada o que fazer, né? Vai acabar o jogo. Termina o jogo aqui em Paris. Vitória francesa. De fato e de direito. 23 a 15 no primeiro quarto para o Brasil. 24 a 3 para a França no segundo. 18 a 9 no terceiro. 21 a 21 no quarto. Total 78 para a França, 66 para o Brasil. Resultado do primeiro jogo do basquete masculino nesses jogos da 33ª Olimpíada da Era Moderna. Nós vamos agora para uma rápida pausa no IGA, que é o tempo que eu vou ter para poder organizar os novos IGAs aqui que o Eliane mandou aqui para mim no privado. E daqui a pouco a gente volta na sequência com natação, skate, vôlei de praia, até a chegada do futebol com o Carlos Xavier. Por aqui o Brasil perde a primeira partida, mas foi contra os donos da casa. E evidentemente os donos da casa não iriam deixar barato. E também não iriam vender barato essa derrota. É claro que eles iriam partir para cima, e foi o que aconteceu. Vitória francesa diante do Brasil nesta primeira transmissão olímpica da Rádio Animu. Daqui a pouco estamos de volta. Rádio Animu, a rádio mais do Brasil. Daqui a pouco estamos de volta. Para você que ligar aqui nas ondas da Rádio Animu, daqui a pouco estamos de volta. Segura aí, voltamos já já. Rádio Animu está apresentando, diretamente de Paris, Olimpíadas 24. Você já conhece a Rádio Metrô? Pois é, a Rádio Metrô é parceira da Rádio Animu. Nós retransmitimos os programas Animu Song e Animu Plus. Mas além disso, temos também uma vasta programação cheia de podcasts com muito humor, programas musicais e até transmissões esportivas. Nosso site é bit.do/radiometrô e você pode nos ouvir também através dos aplicativos Radiosnet e CX Rádio. Rádio Metrô, cada vez melhor, parceira da Rádio Animu. Você já conhece a Rádio Metrô? Quem disse que no Nordeste só tem forró? Não! Aqui tem muita gente que curte cultura pop sim! E eu vou indicar o Instagram do Nerdest BB, que mostra tudo de eventos geek, artistas, notícias e muito mais! Então não perde tempo e vai seguir eles! Nerdest é um nome que não sai da cabeça! Você sabia que a Rádio Animu é a rádio otaku mais ouvida do Brasil em número de ouvintes únicos diariamente? É isso mesmo! Você tem um projeto otaku? Quer ser parceiro da Rádio Otaku mais ouvida no segmento de programação asiática? É simples! Acesse animu.com.br/parceria. Em seguida, preencha nosso mini formulário se seu projeto estiver de acordo com todos os nossos requisitos. Após preencher e enviar, é só aguardar o nosso contato. Faça parceria com a melhor! Já está com a sua passagem? Sábado! Você vai embarcar comigo no Expresso Otaku! Um programa focado em anime songs, com um quiz ao vivo para testar o seu nível otaku, valendo um cargo no nosso servidor no Discord, hein? E muito mais! Te espero no dia da nossa viagem, às 20 horas, aqui na Mais Moe do Brasil! Adicionar mais uma fonte de notícias do mundo otaku à sua lista. Conheça o aninerd.com.br. Mais uma fonte de notícias sobre animes, visual novel, mangás e tudo que envolve otakuismo em geral com uma bela equipe de redatores. Acesse o Aninerd, aninerd.com.br. Aninerd, vem ser nerd de anime, você também! Você gosta da Sakurinha? Mesmo? Me solta. Ele é demais! Me solta. Então que tal conhecer um site inteiro focado em nossa Cardcaptor? Que bonito! Projetosakura.net. Lá você encontra várias postagens relacionadas à nossa heroína, história, curiosidades, podcasts, imagens e mais. Também passem para curtir a página no Facebook. facebook.com/projetosakura. Lá sempre tem novidades à espera dos fãs. Projeto Sakura, uma pétala de magia e diversão. O maior site dedicado à nossa Cardcaptor no Brasil. Hey, você sabia que a Animu também tem um Discord? Conheça os nossos ouvintes. Crie novas amizades. Interaja. Converse com os locutores e toda a equipe da Rádio Mais Moeda do Brasil e seja notificado no exato momento que o programa entra no ar. Até mesmo seus pedidos vão aparecer lá. E para entrar é muito simples. Acesse animu.com.br, vá logo acima do rodapé do nosso site e lá estará ele. Lembre-se de seguir todas as nossas regras, hein? Divirta-se! No site Mundo dos Otakus, você fica por dentro das principais notícias que acontecem no cenário dos animes, filmes, mangás, games, eventos de cultura geek e muito mais. Aqui você fica muito bem informado dos últimos acontecimentos no cenário. Nosso site também está fazendo recrutamento para a galera que é amante de anime e quer um espaço para escrever suas matérias ou postar artigos. Venha fazer parte da família do Mundo dos Otakus. Acesse mundodosotakus.com.br. Procurando bons animes para assistir? Então Shinfansubs é o seu lugar. OVAs, ONAs, filmes e muito mais. Shinfansubs, uma forma diferente de legendar. Shinfansubs.blogspot.com. Desde o início, sabemos que o corpo é feito de ritmo. Desde o início, sabemos que algo grita dentro de nossa alma. Dê um motivo e essa força se manifestará. Te convido a embarcar nessa grandiosa aventura. Para que seus domingos ganhem mais vida, mais cor, mais rock, muito J-Rock. De extrema qualidade, para que tudo faça sentido, às 4 horas estarei lá. Dorox Anima. Rádio Animu novamente abre espaço para este grande evento. Olimpíadas Paris 24 é aqui! Até o dia 11 de agosto, você fica por dentro de tudo o que está acontecendo direto da capital francesa. Venha curtir o melhor da festa do esporte com a gente. Paris 24 é na Mais do Brasil. Você já conhece a Rádio Metró? Pois é, a Rádio Metró é parceira da Rádio Animu. Nós retransmitimos os programas Animu Song e Animu Plus. Mas além disso, temos também uma vasta programação cheia de podcasts com muito humor, programas musicais e até transmissões esportivas. Nosso site é bit.do/radiometró e você pode nos ouvir também através dos aplicativos Radiosnet e CX Rádio. Rádio Metró, cada vez melhor, parceira da Rádio Animu. Web Radio Animu. No site Mundo dos Otakus, você fica por dentro das principais notícias que acontecem no cenário dos animes, filmes, mangás, games, eventos de cultura geek e muito mais. Aqui você fica muito bem informado dos últimos acontecimentos no cenário. Nosso site também está fazendo recrutamento para a galera que é amante de anime e quer um espaço para escrever suas matérias ou postar artigos. Venha fazer parte da família do Mundo dos Otakus. Acesse mundodosotakus.com.br. Olá, continue ligado na Rádio Mais Moeda do Brasil. Boa tarde. Brasil de motomo moe no radio. Moe des! A Rádio Animu volta a apresentar diretamente de Paris. Olimpíadas 24. Bem, meus amigos, estamos de volta. Final de jogo aqui diretamente de Paris. A vitória da seleção brasileira, a vitória da seleção francesa contra o Brasil pelo placar de 78 a 66. E agora vamos diretamente puxar o som da Rádio Mirai. Será que eles, se é que já está tudo conectado por lá, para a gente poder trazer para vocês emoções de outros esportes também. Lembrando que a gente agora vai acompanhar a transmissão também dos das outras modalidades. Mas vamos então para aqui. Vamos agora por como é que estão os outros esportes agora. Alô, alô, Nata Calvário, alô, vamos embora. Uma alavanca que simboliza ansiedade. Não, eles ainda não estão online ainda. Ainda não está online ainda. É. Então vamos embora então, portanto, né, meus amigos? É a partir de agora para você que está cobrindo aqui com a gente. Então, a partir de agora, você que está acompanhando aqui com a gente aqui. Então, vamos embora. Para você que está ligado com a gente aqui, acompanhando a transmissão da Rádio Mirai, lembrando que a partir das 2 horas da tarde... vamos lá. Só um minutinho aqui, gente. Rapidinho aqui. Para você acompanhando aqui com a gente. Não, vai ser só às 3h30 da tarde, né? Não vai ser às 2h. Pra gente que tá acompanhando aqui com a gente, eu pensei que ia ser só as duas aqui, né, nesse caso, né, mas o Matheus Falcione praticamente vai estar sozinho apenas, né, então nós iremos fazer o seguinte, galera, a gente vai encerrar, portanto, a gente volta dentro de uma hora, portanto, para a transmissão de vários outros eventos, né, vai ter a natação, vai ter também o vôlei de praia, né, e também a transmissão do futebol masculino. Então, é isso, meus amigos. O que nós temos para essa tarde é agradecer a sua audiência. A gente volta, portanto, daqui a uma hora para a transmissão do desfecho deste primeiro dia de Jogos Olímpicos de Paris. Então, meus amigos, um grande abraço para você. Eu desmarquei, Eliel. Eu desmarquei a caixa, entendeu? Tá do mesmo jeito, né? Se você for ver lá, tá do mesmo jeito. Então, Então é o seguinte, a gente vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência, sua companhia, para você que, estava acompanhando aqui ao longo dessas mais de 2 horas e meia. E a gente volta logo mais às 3:30 da tarde para a transmissão das outras modalidades, em especial também o futebol com o Japão e Mar. Um grande abraço para você, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente se vê logo mais a partir das 3:30 da tarde. Forte abraço a todos e cuide-se bem aqui na Rádio Mais do Brasil. Forte abraço, então, a gente se vê. Rádio Animu, a rádio mais do Brasil. Até daqui a pouco. Rádio Animu apresentou diretamente de Paris, Olimpíadas 24. Animu FM ストリーミング 320kbps サンタクルーズドカッピバリベペルナンブコブラジル。 オラ